mais uma Como Cast Podcast, mas já por sério, nós estamos aqui para fazer um tema que a gente tem que segurar o Léo, porque senão ele vai ficar todo alvoroçado, apesar que ele vai ser o cara que mais vai falar hoje aqui, né? Que é um tema que a gente já gravou, esse podcast se perdeu, a gente esperou passar um tempo, né, pra ter vontade de ter esse cast de novo. O Léo teve a vontade todo o tempo mesmo assim. Que todos os episódios fossem. Exato, mas a gente esperou pra gente voltar no pique de gravar o Jimcast, né? O cast sobre Jim Carrey, que não vai chamar Jimcast, obviamente, porque senão ninguém vai achar nas pesquisas. Vai. Não vai, nem podendo. A gente tem que facilitar o SEO do site. Então, vai ser Jim Carrey, vida e obra, alguma bobagem assim. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre Jim Carrey, vida e obra, certo? E estamos aqui hoje nessa mesa gostosa. Mesa mais ou menos, né? Porque vocês sabem que isso é bom, é importante falar. Pratiquem o distanciamento social. A partir do momento que começou a pandemia, o Locomotiva 26 começou a gravar remotamente, ok? Faça isso também. Não aceitem convites para podcast de YouTube que grava no mesmo lugar. Exatamente. Se você quiser gravar com a gente, pode vir. Porque aí a gente abre uma janelinha aqui no Discord e todos conversamos juntos. Mas enfim, sou Rafael Tanish. Estamos aqui com o Pedro Tanish. Eu. Estamos aqui com Leonardo Prandi. Não sendo mentiroso, mas eu mesmo e a Irene elegemos o Jim Carrey Todo-Poderoso. Estamos aqui com o Matheus Lopes. E aí? Isso vai ficar muito bom, né? Por espaço e a risada do Matheus entrando. Isso foi uma merda, velho. Ai, Léo. Sobe o som. Depois disso, não sei nem o que falar, cara. Só sobe o som e vamos começar esse podcast. Vamos começar. Um podcast sobre Jim Carrey, a gente precisava de um cara que conhecesse Jim Carrey, né? Um cara que conhecesse Jim Carrey, um cara que se identifica como o Jim Carrey de Martão, ou o Jim Carrey do Brasil, né? Pra gente dar uma credibilidade maior pra ele. Então vamos começar, senhor Jim Carrey do Brasil. Conte-nos a história do seu sósia americano. Canadense, aliás, né? Só pra corrigir, na verdade chamam o Jim Carrey de Leonardo Prandi canadense. Nossa senhora! Cara, conta a história do Leonardo Prandi canadense. Bom, no começo era o verbo, simples e puro, mas em 62, janeiro de 62, lá no Canadá, nasce James Eugene Carey, que seus pais são Percy Carey, Caitlin Carey, qualquer um que abre o Wikipedia vai saber disso. Ele nasceu na sua província, né? A província de Ontário. Boa, Pedro, hoje, demais hoje, reconhece, cara. Hoje esse podcast tá muito bom, viu, gente? Vocês já repararam nisso. Tá bem, tá o podcast Jim Carrey mesmo. Cara, assim, acho que pra começar a falar do Jim, a gente precisa de cara falar do pai dele. Que acho que o pai dele foi a primeira influência que ele vai ter na vida dele, né? O Percy, ele era músico, o foco dele era jazz, mas ele sempre teve uma veia cômica, ele era muito comunicativo. O pai dele tentava muito, buscava holofote, sabe, que ele é uma pessoa, uma figura pública, só que o pai dele tinha uma família pra sustentar, então ele acaba deixando essas partes dele de lado, essa parte de artista dele de lado, e busca emprego, começa a trabalhar em algo que dê uma renda, que ele consiga sustentar a família, mas o foco primário do Jim, muito baseado no pai dele, era também se tornar alguém famoso. Ele queria muito seguir com stand-up comedy. Aquele filme Pequena Miss Sunshine, a biografia dele? Quase, né? Quase. Já começa a aparecer mesmo. Mas a dele vai ser muito mais triste. Você vai ver que a dele vai ter muita coisa mais triste. Viu a vida adulta da Pequena Miss Sunshine pra saber? Então fica de boa aí, cara. É, mas ela pelo menos ganhou alguma coisa, né? O Jim não ganha. O Jim não ganha dinheiro, né? O Jim ganha dinheiro. Então, porra. É, ganhou o Oscar. Ele ganhou o Globo de Ouro. E Critics' Choice Awards desse ano, inclusive. Sim, o Oscar ele não conseguiu, mas já teve clamor. Mas ele vai ganhar por Sonic. Ok. Se bem que ele ganhou o Choice Awards de melhor vilão pelo Dr. Robotnik mesmo. Então não duvido. É que o Oscar já foi, né? Então nem vai concorrer mais. Mas eu bem que queria que tivesse sido o Sonic, pelo Sonic, ia ser legal. Não, mas com certeza o Oscar desse ano teve 58% menos audiência porque não teve o Jim Carrey. Eu tenho certeza que a partir desse ano, todas as edições do Oscar vão ter Sonic no, na concorrência, sempre. Vamos deixar o Léo continuar a história do Jim. Tá, tá. Ó, bom, como eu tava falando, o foco do Jim também era ser famoso, ele também queria ser famoso, principalmente na parte do stand-up comedy. Então aí tá a primeira influência dele, que é o pai dele. Cara, isso já é uma coisa legal de se falar. Como essas pessoas que são geniais, eu particularmente, aí todo mundo, eu respeito que qualquer um pensar, mas eu particularmente considero o Jim um gênio no que ele faz. Mas sim, não só no que ele faz, eu acho que ele é um cara que ele é excepcional em muitas outras coisas, ele é um cara diferenciado. E é legal que você percebe essas coisas desde que a pessoa é pequena, né? Quando a pessoa tem essa veia diferente, o Jim já era muito talentoso, muito talentoso. Com 10 anos, ele já fazia aproximadamente umas 120 imitações diferentes. Ele imitava tanto famosos quanto pessoas que ele conhecia e muito bem. E ele chega a se arriscar, ele escreve uma carta para um programa que é o The Carol Burnett Show, mas os caras não dão moral para ele. Eles só respondem, eles chegam a responder a carta, né? Mas eles falam: olha, gostamos do que você fez, achei legal, mas cara, não tem espaço aqui, continua estudando. Continua tentando. Aliás, na escola, a professora dele fez até um acordo com ele, que era que ele, no final das aulas, quando chegava no fim do período de aula, ela tirava uns minutinhos pra ele fazer a apresentação dele na frente da turma, porque a galera adorava. O molecado adorava. Na verdade, é porque ele não parava quieto, ficava enchendo o saco de todo mundo, e a professora arranjou um jeito dele ficar... Era tipo, tá bom, depois você vai. Mas assim, essas cento e poucas imitações aos 10 anos de idade, convenhamos que deve ser igual o Andy Kaufman imitando: "Hello, I'm Jimmy Carter." E daí, agora eu vou imitar tal outra coisa. Oh, não, é a mesma voz. Tipo Peter Griffin, né? Exato. Então deve ser a mesma porra quase toda. Com 10 anos, porra, 120. Vai tomar no cu, né, cara? É, tem que ser muito prodígio, velho. É que pariu. Mas ele começa a ganhar esse espaço com a professora, com os colegas, o pessoal acha ele engraçado. Ele se apresenta, vez ou outra, assim, pro público ali na cidade, na rua dele. Mas mesmo os caras lá do The Carol Burnett Show tendo falado pra ele estudar, não foi bem o que ele conseguiu fazer. Com 15 anos, mais ou menos, ele largou a escola, porque a família dele começou a passar por um período conturbado logo aí. Então, aos 15, ele acaba arrumando emprego, a mãe dele também arruma, o pai dele arruma, eles trabalharam em fábrica de metal, trabalharam como segurança. O Jim chegou um momento que ele largou a escola, porque ele saía da aula e já ia direto pro trabalho, ficava 8 horas trabalhando logo depois da aula, e tava cansativo, ele teve que largar a escola porque ele precisava muito do dinheiro. Nesse período, o pai dele também acaba perdendo o emprego, que era o cara que tinha a maior renda na casa. Isso ferrou mais ainda a família dele, estavam passando muita necessidade, chegaram a morar dentro de uma van, mas o Jim fala que na época ele não sentiu muito peso disso, porque ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mesmo com 15 anos, como no Canadá era muito comum acampamento, esse pessoal já fazia esse esquema de morar em trailer, na cabeça dele era isso que eles estavam fazendo, ou era um gatilho, tipo uma opção, né? Sim, na cabeça dele era isso, não sei se os pais dele jogava essa ideia pra ele, pra abafar as coisas, ou se ele sabia o que estava acontecendo, mas foi um mecanismo de defesa. Mas ele fala que ele nessa época não sentiu muito peso disso, ele sentiu mais a solidão. E como ele não teve mais a escola, ele não teve mais ciclo social. Ele começa a ficar sozinho, não tem amigos, ele ficava horas. Quando ele volta a morar numa casa, ele fica horas e horas na frente do espelho ensaiando stand-up e fazendo careta. Então já começa ali as caretas dele. Inclusive, já jogo aí que já entra as outras referências dele, né? O Charles Chaplin, Buster Keaton, que são os caras que fazem um humor mais com o corpo, né? O Jim começa a puxar daí também essa parte de... que ele é conhecido pelas caretas dele, né? E aí, sim, que eles se mudam pra Toronto. Eles conseguem dar uma estabelecida, mudam pra Toronto. Ainda tem algumas dificuldades, ainda trocam bastante de emprego, mas lá... ele consegue espaço num clube de comédia que chama Yuk's, mais ou menos em 79. E é nesse período que ele começa, a vida dele como comediante começa, a partir daí é uma carreira de vez, né? Ele... Yukiyux, ele parece nome de bar japonês em que as minas vêm vestido de maid, sabe? De nurse. E são quatro letras, mas é difícil falar. Yukiyux. Yukiyux. É horroroso de falar. Porque você não viu Yu Yu Hakusho, você não viu Yu-Gi-Oh, você ia conseguir falar de boa, cara. É, tudo que tem Yu você tem que ter assistido pra poder falar isso aí certo. Exato. How I Met Your Mother. Nossa. Nunca ouviu YouTube. Nossa. Tá ficando cada vez pior isso. Tá. Mas pro Jim Carrey, não, Matheus. Porque ele ficou um ano se apresentando no Yukiyux. Oh, caralho. E nos anos 80. Ele se muda de novo. Aí ele vai pra Los Angeles e lá ele vai pra outro clube de comédia, o Comedy Store. Esse já é um clube maior, já é um clube que algumas celebridades da comédia passaram por lá. E uma das noites que ele tava se apresentando, um cara chamado Rodney Dangerfield, que era um comediante que tava famosinho na época, gostou dele. Falou, ah, e aí, você não quer fazer um trampo comigo? Eu vou fazer uma turnê e você vem abrir meu show. Você vem abrir o show comigo. E o Jim Carrey falou, mano, beleza. E ele foi fazer a turnê com esse cara e tal. Inclusive, numa das noites também, um carinha que foi assistir, é um cara que a gente conhece. Nossa, eu falei muito cara nessa frase, mas foda-se. Joel Schumacher, diretor Joel Schumacher, viu ele. Pior contato que ele podia fazer na vida. É um dos piores. Na época não foi, viu, cara? Porque... segurem esse nome, telespectadores. O Joel Schumacher, que vocês já devem conhecer, nessa época ele vê o Jim, tanto no, na turnê com o Rodney Dangerfield quanto no Comedy Store, ele vai acompanhando o Jim. Ele chama ele pra fazer um teste no DC Cab, que aqui no Brasil acho que veio como táxi especial. Tinha um lutador desses luta livre combinado, aqueles cara, um cara de moicano. Não sei o nome dele, mas ele era um dos participantes desse. É, tipo os Hulk Hogan da vida. É, exatamente. Cara, Undertaker, eu acho que sabe? Eu acho até que era o Mr. T. Bom, aí ele vai fazer esse teste com o Joel Schumacher. E não vira nada, não vai pra frente. O projeto em si foi pra frente, mas o Jim não participou. Ele faz teste pro Saturday Night Live, também não passa. Mas ele continua tentando, sabe? Ele foi um cara que nunca desistiu. Ele vai tentando, ele fica mandando pedido pra estar nos lugares. Até que ele realmente... Não foi o primeiro filme dele esse. Ele teve um outro filme, mas foi um filme com a temática sexual. Tinha um elenco... voltado a isso, mas o primeiro filme mesmo de comédia dele é o Rubber Face. Não sei se já assistiram, a tradução acho que seria alguma coisa como Cara de Borracha. Um debilóide sem máscara, é o título no Brasil, né? É a porcaria do título no Brasil. Isso aí chegou depois do debilóide. É, isso. Porque pra colocar, depois do debilóide e depois de máscara, sim, né? É, ele chegou aqui no Brasil depois dos anos 80, eu lembro até de ver, eu acho que em revista de cinema, alguma coisa assim. Logo depois que fez o sucesso do Debilóide e do Máscara, eles lançaram essa bosta aí, meio que indo nas costas dos sucessos posteriores, só que... Sim. Eu não sei quem que aprova, né, esses títulos brasileiros, porque é umas... Mano, eu tenho a impressão que é tudo feito pelo Silvio Santos. É. Até as coisas deve que vão pra recuar. Esses dias eu e o Pedro, a gente tava falando sobre Breaking Bad, a química do mal, sabe, tipo... Que? Ah, só tá fazendo droga, não tem nenhum mal nisso. Exato, porra. Acho que não, tem coisa que não precisa. Imagina Lost, Perdidos na Floresta. Sabe? Caralho, velho. É, o bacana desse Rubber Face é que ele não é nem o ator principal, ele é coadjuvante nisso aí. Eles só foram. Ah, tem Jim Carrey, Debi Lloyd tá fazendo sucesso, Máscara tá fazendo sucesso, só acabou até aí. Pare. É bem nesse nível mesmo, cara. Bem por aí. É um filme, assim, que não... É bem esquecidão no rolê por ele. Recentemente, acho que... Chegou a ter um tempinho no Netflix, alguma coisa assim. Mas não fez sucesso, assim como o próximo, né? 4 anos depois, ele vai conseguir de novo estar num filme que é o Procure-se um Rapaz Virgem, que é um filme de vampiro. Sim. Também horroroso, horroroso. Nessa época, ele aceita muito trabalho. Muito trabalho, assim, Nada a ver. Ele chega a participar de novela, comercial de TV. Ele tava Nicolas Cage style. Falando isso, a gente tem que fazer um sobre Nicolas Cage. Sim. Mas antes disso, ele fez o... que no Brasil era o Loucuras na Neve. Esse eu cheguei a assistir, cara. O que é isso? Ah, eu assisti esse filme. Foi em 2001. Eu não lembro porra nenhuma dele. Mas eu assisti com o maestro. É, cara. É, Bob Jack, dois pés frios numa gelada. Loucuras na Neve é o título de Portugal. Não é? É, não, era Loucuras na Neve. É porque Loucuras na Neve no Brasil é um filme de duas mulherzona bonitona que. Eu queria ter visto esse também, mas não foi. Prossiga. Gente, aliás, deixa eu só falar. Vocês estão vendo que o Léo hoje ele tá rosteando, né? Por quê? Porque. Ele é o bitch do Jim Carrey, né? Exato. Eu acho que essa é a definição. É porque eu tô fazendo um plano de dominação que começou lá no LeoCast e agora vem pro Dreamcast. Mas, enfim. O próximo vai ser de futebol, né? Vai virar o NeymarCast. Caralho. É, ele tava falando do Procura Seu Rapaz Virgem, né? Horroroso. Mas o agora sim começa, acho que o que dá pra dizer que é o sucesso... A guinada, né? A decolada do Jim. Ele entra pro programa de humor, o In Living Colors, que também foi um programa que revelou bastante gente, né? O ator que faz o Electro do Homem-Aranha 2 estava lá. Eu esqueci o nome agora dele. Não, o Marlon Wayans e o Chris Rock estão nisso aí. Marlon Wayans é um dos irmãos Wayans que fez aqueles bilhões de séries de Todo Mundo em Pânico. É, irmão do Michael Kyle, do Eu Patrocinei. O Michael Kyle também aparece em Living Colors, também chega a fazer uma participação em alguns sketches. Cara, eu acho que tenho certeza que muita gente já viu alguma sketchzinha do In Living Colors, mas não associa porque não vem pra cá com esses nomes. A gente vê perdido no YouTube, mas tem bastante coisa muito engraçada do Jim Carrey nessa época. Era um programa muito bom, cara. Era lá pros anos 90, lógico que eu não era nascido, mas assisti depois na internet, eu já fui impactado em Facebook da vida, e é muito bom mesmo, tem muito sketch legal. E o programa dura 4 anos depois que o Jim entra. Ele fica no Living Colors até 94, o programa acaba mesmo nessa época. E aí, cara, chega o ano do Jim Carrey. Mas o cara estuprou o cinema mundial, né, cara? Sim. Ele chegou e falou, eu vou ficar o ano inteiro nessa porra desse cinema. E eu fico... O pensamento que me vem na hora de ver esses três filmes que o Léo vai falar é... Mano, o bagulho era gravado em fita. Numa época que, tipo... Hoje em dia é muito mais rápido, né? Você vai fazer um filme, é tudo digital. Você corrige muita coisa no computador e tal. Mas, mano, na época, pro cara soltar esses três filmes específicos... Foi no mesmo ano. No mesmo ano. Ou seja, ele gravou, basicamente, tudo junto, praticamente, né? E aí você vê que não foi assim, do tipo, ele teve um sucesso e depois de lá ele subiu. Não, ele já soltou três bombas de uma vez só e foda-se o mundo. E são filmes que até hoje você vê e fala, puta que pariu, que foda. Tem DVD. Cara, eu acho que é uma coisa que... Acho não, tenho certeza. Ninguém conseguiria fazer hoje. Não sei se foi uma estratégia proposital eles droparem Jim Carrey pra todo lado. Mas 94 é o ano do Jim Carrey. Também ainda não era nascido, mas olha... Todo mundo que eu pergunto que tava nessa época já tinha um pouquinho de capacidade cognitiva fala... Cara, não se conhecia Jim Carrey do Brasil. É. De repente, esse cara tava em tudo. Ele explodiu pra caralho. Todo mundo falava do Jim Carrey. Sim, eu lembro dessa época. Era Jim Carrey em capa de revista, em televisão e o caralho A4 o tempo todo. Esse Ventura passava na TV a cada, sei lá, uma vez por mês pelo menos passava. Ah, mas esse foi quando saiu no cinema ainda, não foi nem quando saiu em vídeo. É, no, na sessão da tarde foi passar pra caralho lá pra 96 pra frente aí. Sim. Passou, tipo, todo ano passava pelo menos umas 2-3 vezes, cara. Né? Os filmes que ele lança em 94 são simplesmente Ace Ventura, Detetive de Animais, O Máscara e o Debi & Lóide. Eles lançam os três ele lança os três em sequência. Explode em sucesso. Eu queria botar um detalhe também, que o Máscara estreou a Cameron Diaz. Sim. E o Debi & Lóide, a parceria dele com o Jeff Daniels, né? É. E também no Ace Ventura, estreia da parceria dele com o Tom Shadyac, que é um diretor que depois a gente vai ver bastante trabalhando com o Jim. E, cara, o cinema também, na época, quando você pega pra ver as bilheterias, um filme roubava a bilheteria do outro. Eles ficavam, assim, em cartaz, e um roubando a bilheteria do outro. E todo mundo queria ver os três filmes do Jim Carrey. Então, eles brigavam entre eles em bilheteria. Quando você coloca em proporções atuais, eu acho que se lançar um filme da Marvel e um da DC ao mesmo tempo, que são hoje os dois filmes que o pessoal se movimenta pra ver, não vai fazer o que fez o Jim Carrey nessa época, que um ficava derrubando a bilheteria do outro. Mas convenhamos também, você deu um exemplo ruim, né? Porque... É a mesma coisa que se lançasse os três Piratas do Caribe de uma vez só. Seria mais ou menos um exemplo. Exato. Porque se falar Marvel e DC, a DC tem um histórico péssimo nos cinemas, então muito provavelmente as pessoas priorizariam Marvel e depois assistiriam da DC. Nesse caso, tava todo mundo urso do pica-pau, porque não sabia em que sala entrar. Exatamente. Eles estão falando de Máscara, eles estão querendo ver se faz outra, né? Será que vai dar certo? É bom pra corrigir aquela merda de Filho do Máscara, né? É ruim porque teve Debi Lloyd 2. Mas o Debi Lloyd 2, a gente vai chegar lá, mas eu não detesto. Ó, mas sobre isso que o Matheus falou, o Jim Carrey já deu uma declaração. Aliás, assim, o Jim, ele tinha uma política de não voltar pra uma sequência se ele percebia que o negócio era só pra faturar. Ele nunca gostou de fazer uma sequência que não tivesse motivo. Foi por isso que ele recusa fazer o Máscara 2. Porque eles já queriam fazer o Máscara 2 logo em seguida. Pra eles, ele já tinha... Ele não volta por 10 contos também, né? Ele, ó, tem que ser bom, ter motivo e muitos bilhões. Nessa época também, assim, se fosse a questão de dinheiro, eu acho que pagavam. Sim. Porque tava lotando, só. Porra, hoje pra cacete. Bom, o que eu tava falando é sobre a sequência do Máscara, tá? O Jim Carrey, ele não aceitava fazer sequências dos seus filmes, tá? Em 95 já pilhavam ele pra fazer o Máscara 2, mas o Jim não acredita muito em sequência, e principalmente quando ele percebe que a sequência é só pra ganhar dinheiro, saca? Quando o cara não tá compromissado em entregar pro público uma história boa, só quer chupinhar a grana. Então ele não volta, mas recentemente ele tem recebido muita proposta pra fazer o Máscara 2. Ele demonstrou interesse em voltar pro personagem, mas também declarou que até agora não apareceu nenhum diretor ou roteirista que entregasse o material pra ele, que ele falasse: pô, legal, tá coerente, tá interessante, faz sentido, então vou fazer. Ele tá esperando uma proposta que ele olhe e veja que, tipo, pô, legal, dá pra voltar com o personagem e não vai ficar ruim. Por isso ele ainda não voltou. Mas é o filme dele que tem mais burburinho. Cara, o Máscara é tão delicado mexer, eu acho. Acho que de todos os que ele tem, poderia ter sequência. Pelo menos essas comédias, assim, né? Mas o Máscara é tão delicado. Ace Ventura. Porra, Ace Ventura você faz qualquer coisa que você quiser. Mas o Máscara... Você não precisa de uma história bem do Ace Ventura. Você coloca ele lá, saindo do cu de um rinoceronte, falando merda, acabou. Exato. Acho que é o tipo de filme que eles completam sozinho, né? Se você querer inventar alguma coisa a mais, com certeza vai dar alguma cagada. Claro que assim, no caso da Máscara, você pode colocar que, ah, pô, não, a Máscara te escolheu, então ela sempre vai voltar pra você, e tel, e aí você desenrola uma trama em cima disso, saca? Mas... Tem fonte pra beber dos quadrinhos, quem já leu os quadrinhos do Máscara... Vê que tem fonte pra beber, mas teria que ter mais uma adaptação assim, forte. Então. Porque os quadrinhos do Máscara é um bagulho violento pra caralho, né, Léo? Puta que pariu. Uma trama muito boa, não vou negar. Sim, mas o Máscara que a gente conhece, assim, que as crianças conhecem e tudo mais, é um negócio bobo, sabe? Você pegar o que é os quadrinhos, mesma coisa. Ah, pô, vamos fazer um Tartaruga Ninja igual aos quadrinhos. Não dá, velho. Vai ser nível Deadpool. Exato. Mas eu acho que... Eu não tenho muita confiança dele voltar pra esse papel, mas, pô, esse Ventura seria legal ter uma sequência em 3. Sim, com certeza. Tem o 3, né, que é o filho do Ace Ventura, mas a gente finge que não. Mano, vamos descartar isso, porque senão, um dia, se a gente for fazer sobre Macaulay Culkin, a gente vai falar de Esqueceram de mim 3, 4 e 5. Eu descobri que no Telecine tem o 5, velho. Eu acho que não parou por aí. E o detalhe é, Esqueceram de Mim no Natal. Eu fiquei pensando, pô, mas todos os filmes Esqueceram de Mim é no Natal? Aparentemente do 3 ao 4, não. Então... Cadê o Conselho Tutelar? Exatamente, caralho. Bom, mas voltando pro Odin, em 95, já um ano depois, ele já mete mais dois filmes no cinema. O Ace Ventura, O Maluco na África, que também foi um sucesso, lógico, né? Foi aí já é a primeira sequência que o Jim faz. E lembra do Joel Schumacher? Devo dizer uma coisa aqui, que Ace Ventura, O Maluco na África, eu acho que meu pai se arrepende até hoje de ter me levado pra assistir no cinema. Porque... É, porque tem um cara pelado saindo do cu do rinoceronte. Tá a cena dele batendo uma pra monstra. Como que ele fala lá do morcego albino lá, meu? Ave. Morra, filhote alado de Satã. Filhote alado de Satã. Sai daqui, ave do mal. Isso é muito bom, cara. A dublagem, nesses casos, favorecia, né? Eu prefiro dublado. Porque, principalmente esses filmes, assim, que a gente conheceu dublado, Debi & Lóide, apesar que Debi & Lóide ainda, eu acho que tem muitas piadas que funcionam muito melhor em inglês, né? Sim. Mas Ace Ventura, O Máscara, puta, a gente conheceu em português e quando assiste em inglês não é a mesma coisa. Porque o dublador do Jim Carrey falando filhote alado de Satã, isso é tão maravilhoso, cara. Mas assim, vai para a desgraça, Léo. Fala do filme. Ah, eu nem acho tão ruim, ele. Eu vi no cinema essa bosta também. Então, ele eu não acho tão ruim nesse filme. Não, ele tá ok, mas o filme em geral é um lixo. Então vai pra essa desgraça, Léo. É o Batman eternamente. O Joel Schumacher, que não deu certo com ele em DC Cab, fala, cara, você não quer vir aqui fazer o meu filme do Batman? E na época foi até estranho, o pessoal até ficou, mas pô, Jim Carrey de comédia, vai fazer um filme de herói que tem uma pegada, apesar de ser um filme meio... Você olha hoje, é um filme bem brega, mas na época entendia-se que era um filme sombrio, de ação. E ele faz um personagem cômico ali, que é o Charada. Particularmente, acho que ele desempenha um papel muito bom de Charada. Só que o filme é horroroso. Eu acho que muito bom é forte também, mas eu achei bom. É que assim, mano, a gente tinha o Tommy Lee Jones fazendo... Duas caras. Duas caras. Péssimo Duas Caras. A gente tinha... Assim, é que o Tommy Lee Jones, vamos convenhamos aqui que o Tommy Lee Jones não é um puta ator, né? Ele é bem bom. Não, ele é bom no Homens de Preto porque ele fica com a cara de Tommy Lee Jones e ponto, basicamente, né? Que é aquele cara fechada e funciona pro Homens de Preto porque é dupla com o Will Smith, né? Então funciona bem. Mas no Batman e nesse Batman aí também é... Foi aí que começou o Batman mais milinho. É aquele Batman loiro lá? É o... Como é que chamava aquela porra daquele cara? Eu não lembro o nome do ator. Ah. Mas o Jim Carrey em si eu achava interessante nesse filme. Ah, vamos ver. Eu já cavo esse filho da puta agora. É. Cadê? Esse Val Kilmer? Val Kilmer. Val Kilmer, isso. Nossa senhora. Pelo menos na época ele tava loiro, né? Não, loiro ainda... ou pelo menos um castanho bem clarinho, mano. É, pelo menos tem a Nicole Kidman numa época boa. Nossa, ele tá com 60 anos já. Mas agora que tá bom pra voltar a ser o Batman, pô. Tá, você já viu como é que ele tá? Eu vou mandar aí no Discord. Vamos ver. Val Kilmer. Mandei. Ó, que puta Batman. Ele tá com o queixo melhor que o Ben Affleck, sinceramente. Ele ainda tá charmosão. É, pior que tá, cara. É Botox pra caralho, né? Ah, mas aí que tá. Essa foto é de 2005. Deixa eu ver uma mais nova. Não, ele tá a cara do Zac Efron. Não, atualmente ele deve estar gordaço. Certeza. Ele tá pensando que tá mais bonito e mais jovem. Puta que pariu. É a harmonização facial depois que passa o inchado, isso, né? Que é isso aí, gente. Nossa senhora, é o Walter Mercado essa porra, cara. O povo tá criticando o Zac Efron, harmonização facial. Eu não recomendo fazer isso, puta que pariu. Meu Deus do céu. Mas assim, o Zac Efron naquela foto ainda tava meio inchadaço com a harmonização facial. A harmonização facial demora um tempo pra cara ficar certo. Mas não façam. Se tiver oportunidade, não faz. Queima seu dinheiro, é melhor. Harmoniza no soco. Exato. É. Mano, olha que pitelzinho ele era aqui junto com a Cher. Onde Ele obra de Paul Kimmer. Ele tinha uma cara meio malandro, né? Meio bad boy. Sim. Meio Bon Jovi. Meio Bon Jovi, exato. Ah, mas é que também eu acho que essa foto aqui que pegou dele mais velho, ele tá meio... Pegaram ele de ângulo zoado, né? Então, por favor, procure no Google Imagens aí, depois a gente conversa. O Pedro pegou a melhor ainda. Vai, Léo. Ô, Léo, o que que você... Ah, você falou que foi o melhor charada da vida, até porque só teve ele no cinema, né? Mas... É, não, o da série Gotham já é um charada que... Porra. É bom pra caramba. Esse eu gosto pra caralho. E vamos ver o que vai ver no longo dia das bruxas do... Pois é, isso eu tô botando fé. Isso eu tô botando fé. Vai ter um silêncio, velho. Vai ter um monte de gente foda. Mas vai, próximo. Vale um parênteses agora, porque vale. É o seguinte, o Jim Carrey, mais pra frente a gente... Acho que depois a gente passar a biografia dele, a gente entra nesse mérito, mas o Jim Carrey é um cara muito filosófico, ele acredita no poder do desejo, e o cara pegou um cheque, escreveu assim no cheque $1 milhão e direcionou o cheque pra ele mesmo e guardou na carteira. Ele falou, cara, eu vou guardar esse cheque até eu conseguir fazer meu 1 milhão. E aí em 96 vem o filme que dá o seu maior cachê, que são 20 milhões pra ele fazer o pentelho. Léo, você sabe que 1 milhão não dá pra muita coisa, né? Ah, mano, vai tomar muito. Mas eu acredito que em 96 1 milhão valia um pouco mais, né? Eu acho que o pentelho é tão pior do que The Cable Guy. Não, é pior em português e Portugal é o Melgaro. O Melga. O Melga. Eu gosto desse filme. Eu adoro esse filme. Adoro pra caralho. Na época eu odiei, porque eu esperava comédia mesmo do Jim Carrey. Só que essa comédia eu não entendia. É porque é uma comédia meio dramaticona, né? É meio bad. Ele é meio sonoro na cabeça. Sim. É, isso que o Pedro falou é interessante, porque foi um ponto que fez o filme ser considerado um fiasco na época. O Jim recebeu um cachê de 20 milhões pra fazer o filme. Isso aí já começou antes mesmo de sair material sobre o filme. Vazaram que esse é o cachê dele e o pessoal pegou pesado nas críticas, sabe? Não achavam que ele merecia um cachê tão alto. Apesar dele já ter emplacado os outros sucessos que a gente falou, ficaram batendo muito em cima disso. Então, tudo que chegava de material de marketing do filme, eles jogavam, mas vale 20 milhões pro Jim Carrey? E o marketing se prometia que o filme ia ser espetacular, mas como o Pedro falou, quando você faz um marketing em cima do Jim Carrey, o que, que você associa? As comédias que ele já fez. E esse naquela é um época, filme, né? Daquela época. E esse é um filme que tem um humor diferente. Além de uma pegada um pouco dramática, ele tem o que chamam de humor negro, né? Essas coisas pesadas. O Jim em si tava numa atuação ruim, tá? Ele atua mal nesse filme em comparação aos outros filmes que ele fez. Cara, a crítica matou, né? Caiu matando em cima do filme. Cara, e... Quem criou esse filme, né? Foi o Ben Stiller. Pior que esse é um papel que você vê o Ben Stiller desempenhando também. Sim. Você lembrar daquele filme do acampamento dos gordaços lá? Puta, filme legal. Mas é muito essa característica, né? Do cara maníaco, igual o Jim Carrey foi nesse filme, né? Dos caras gordaços, é foda. Falou o cara mais magro do mundo, né? Tem o cara do Curtindo a Vida doidado nesse filme também. É o Ferris Bueller, né? Que ninguém sabe o nome dele. Tem o Matthew Broderick, né? É. Ele tá nesse filme também. É o brother dele, né? Cara, esse filme quase afundou a carreira do Ben Stiller, do Matthew Broderick e do Jim Carrey. Quase afundou a carreira dos três, porque a galera achou que pagaram o cara pra fazer um filme bosta. Mas aí em 97 vem um dos meus preferidos, que é o Mentiroso. Esse é engraçado pra caralho. E é muito bom. É uma linha de humor que é o que o Jim Carrey já seguia. É sensacional esse filme. Então, o Leandro Hassum fez uma versão melhorada pro Brasil, chamada... Como que é? Político Honesto. O Candidato Honesto. E, mano, é um filme que eu assisti. E eu ri do Leandro Hassum, velho. Eu fui mijar ontem de madrugada. O Rafael... O banheiro fica do lado do quarto do Rafael. E ele tava cagando de dar risada lá dentro, não sabia o que tava acontecendo, se ele tava drogado. Eu tava vendo o segundo filme do Candidato Honesto, já tinha visto o primeiro. O primeiro é muito cópia do Mentiroso. Mas o segundo é mais... É tipo, ele passa anos na cadeia e não passa esse negócio dele não poder mais mentir. É, isso é da hora. O Mentiroso é legal, tem uma cena que é no julgamento final. Que ele vai pro banheiro... Sim. E aí ele começa a se jogar de um lado pro outro, ele de repente ele cai no chão e faz um puta de um barulhão da cabeça. E eu pensei, ah, colocaram um efeito sonoro, né, pra acentuar. Não, era o barulho do crânio dele batendo no chão, forte pra porra. Você é louco. Tem umas piadas muito boas nesse também, né? O do... Ele chegando pra mulher depois da transa e falar, e aí, gostou? É, já tive melhores. A parte da caneta é fantástica. Parte da caneta. Cara, esse filme é um dos meus favoritos dele. É sensacional. E o povo gostou, porque foi quando ele voltou, a galera voltou a amar ele. Mas também começaram a perceber o seguinte, que talvez o Jim Carrey pudesse entrar em outras áreas de atuação. Ele já tinha algumas diferenças em relação a outros comediantes, né? Porque geralmente os comediantes, eles têm até um visual meio diferente, mas o Jim, ele era boa pinta na época. Ele era até meio galanzinho, sabe? O cabelinho penteadinho, cortadinho, bonitinho. Ele era meio boa pinta, né? Cara, até charmoso. Hoje, quando ele se cuida, ele ainda é boa. Exato. Pinta. Até ele, hoje. Com o bigodão do Robotnik. Não, mas assim, quando ele não tá com aquela barba desgraçada lá, ou vestido do Lloyd, por exemplo, ele é bonito, cara. Nessa época, começaram a perceber isso e tava surgindo aqueles programas estilo Big Brother. E aí a galera, um cara pensou, mano, quero fazer um filme disso. Chamou o Jim Carrey e falou, vem cá, Jim, vai ter uns tons de humor nesse filme. Só que você vai fazer drama. Topa, beleza. Ele topou e aí surgiu o Show de Truman. É muito bom. Eu gosto pra caralho. Cara, mas não tem tom de humor nesse filme. Tem um pouquinho. Tem uma cena cômica. Tem uma outra piada. Mas assim, é tudo no contexto da situação. Sim. Sim, mas quando você pensa na situação, não é engraçado, saca? É tudo com naturalidade, né? Como se fosse um humor cotidiano comum. Não é um humor proposital, né? Exatamente. Só que falso pra caralho. Cara, mas esse filme pensar, é espetacular. Dá uma bad, se for pensar, né? É muito bom. É muito bom. É bom pra caralho. Esse mas é um filme que devia ter ganhado prêmios e prêmios, cara. O que vocês acham da atuação dele nesse filme? Porque a galera pedia ele como melhor ator no Oscar na época, pra vocês terem ideia. Não, eu concordo. Foi bom pra caralho nesse filme. É que eu não sei o que tava concorrendo... O Oscar nessa época. Procura aí, Oscar 1998, melhor ator. Melhor ator. Peraí. Vamos ver quem tava concorrendo com o quê? Ah porra, não, né? Quem que é? Já que... com qual filme? Peraí. Ator. As Good as It Gets. As Good as It Gets, eu não lembro o que é. Eu quem mais que tava? Matt Damon, Dustin Hoffman. O bagulho tava Robert foda. Robert Duval e Peter Fonda. Só tinha cara foda, mesmo. Foda. Então, tipo. As Good as It Gets. Melhor é Impossível, o nome em português. Ah, Melhor é Impossível. Ah, sim, tá. A galera pediu ele no Oscar. Porque surpreendeu, cara. O filme, quem já assistiu o Show de Truman sabe que é uma obra mais dramática, surpreendeu. E aí outra vem... coisa. Ele não teria chance nenhuma, porque o Matt Damon era com Good Will Hunting. Não. Porra. Não vai. Tinha muito peso pesado na época, sim, né, cara? Daria pro Jim Carrey. Né? Se fosse no ano seguinte, talvez ele conseguia, porque tava bem bosta, mas... Não tava. Edward Norton com Outra História Americana vai se fuder. E Tom Hanks com o Soldado Ryan vai se fuder. Não tem como, pô. E A Vida é Bela. Roberto Benigni. O Edward Norton, que o Pedro falou. Se for ver, ele não ia conseguir também, porque teve Beleza Americana. E esse ano, será que não dá pra colocar retroativo? Vamos ver. O que teve esse ano? Quem ganhou foi Anthony Hopkins de novo com o pai. Agora o Léo vai falar do filme que eu daria o Oscar pro Jim Carrey. E pra porque mim esse é o meu preferido dele. Pra mim também. Provavelmente pra ele também. E assim, é engraçado, porque na época que eu, Pedro e nosso outro irmão conhecemos esse filme, ninguém conhecia. Não. Absolutamente ninguém conhecia esse filme, ninguém falava desse filme. E deve ter sido, a gente deve ter conhecido em, sei lá, foi 99 que saiu? É, eu acho que foi, deve ter sido nessa época, 99, 2000 no máximo, assim. E, mano, é muito bom, velho. Tomar no cu, esse eu daria Oscar, bunda, daria tudo pro Jim Carrey. É, o filme que o Rafael tá falando é O Mundo de Andy, Man on the Moon. Esse filme, ele merece até um parêntese, porque, cara, ele é tão... É um filme tão pra ser dissecado, porque... Pra resumir pra galera que tá ouvindo, que não é um podcast de Mundo de Andy. O filme vai trazer a biografia do comediante Andy Kaufman, que é um cara sensacional, ele é referência do humor, é um dos melhores. Mas o Andy Kaufman, ele morreu, logicamente, e o Jim Carrey foi chamado pra fazer esse papel. Ele ganha o papel, inclusive, Pedro citou o Edward Norton aí por causa do Oscar, mas o Edward Norton concorreu ao papel do Andy Kaufman nesse filme. Sim, não ganhou pro Jim Carrey. O Jim Carrey ganhou por um detalhe. Que é o bongô. Eu achei que o Pedro ia falar. Não. Ele ia falar que ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator por causa dessa porra, cara. Não, por causa do filme. Pariu também, né? Porra, você não assistiu, gente? Assista. Tudo bem, assim, na Netflix você vai ver, só tem o documentário. É muito triste não ter o filme. E eu não sei se tem em alguma plataforma de streaming. É difícil achar. É difícil achar. Eu tenho o DVD desse do Mundo de Andy, eu não vendo. Esse é um DVD que eu não vendo, nem fodendo. Mas, mano, puta que pariu, velho. Que foda. E de verdade, assim, agora fazendo uma geral, assim, vendo a discografia, a cinematografia, a filmografia do Jim Carrey, uns 3, 4 filmes que eu acho que é ruim. O resto é tudo filmaço. Ah, mas teve aqueles do começo ali que a gente não faz nem ideia. Tipo Rubber Face. Não, tô considerando os que eu vi, né? Ah, sim. Mas, que é basicamente aqui do Ace Ventura pra frente. Falando de indicações ao Oscar, vocês acham que, tipo, ele não levou indicação ao Oscar por causa da bagagem de comédia que ele tem? Porque o Oscar, ele sempre foi meio preconceituoso, né, com comédia. É, o Oscar não gosta de comédia, isso é verdade. Sim, mas eu acho que... Deixa eu pegar aqui de novo. Na década de 90... Foi em 98 esse filme? Foi em 99. Foi o pior ano que colocariam alguém pra concorrer ao melhor ator, porque foi o Roberto Benigni na Vida é Bela, Tom Hanks, o Soldado Ryan, que pra mim é um dos melhores filmes que existe, Edward Norton com Outra História Americana. É meio complicado, cara. É, mas era assim, muito... Ian McKellen também. Putz, o Edward Norton concorreu, né, fez o cast pro que porra foi essa? Léo, para de latir, caralho. Engasguei, desculpa. O Edward Norton, ele fez o teste pra Andy Kaufman, mas eu sinceramente não consigo ver o Edward Norton como Andy Kaufman. Não tem como. Até a família do Andy Kaufman, né, no documentário, você vê, os caras falam, mano, é ele. É, o Edward Norton, ele é um puta ator. Eu gosto pra caralho dele, porém, pra esse papel não ia servir. É, pra contextualizar pro pessoal, o que que aconteceu, gente, é que o Jim Carrey, ele ganha o papel porque ele sabia tocar bongô, que era uma coisa que o Andy Kaufman usava muito nas apresentações dele, mas a questão foi, inclusive aí também acho que, Matheus, respondendo a sua pergunta, pesa um pouco também no Oscar, isso veio à tona muito tempo depois, a produtora do filme segurou essa informação. O Jim Carrey, ele entrou no personagem Andy Kaufman. Ele fez o jutsu do Chico Xavier... Incorporou Andy Kaufman. Ou ele não saía do personagem nem por um segundo até o fim das gravações. Ele o povo fazia... ficava puto com ele no set. Ficava puto. A família de Andy Kaufman, a filha dele, quando viu Jim Carrey como Andy Kaufman, chorava. Todo mundo que era relacionado ao Andy via e chorava, porque achava que o cara tinha incorporado no corpo do Jim Carrey. E o Jim fala até hoje que ele sente que ele foi tomado por uma possessão nessa época e que durante todo o período de gravação nunca foi ele, sempre foi o Andy Kaufman usando o corpo dele. Isso, como o Rafael falou, tem um documentário no Netflix sensacional, porque muitos anos depois é que a produtora deixou sair as imagens pelo seguinte: o Andy Kaufman era um cara maluco que pegava peça com todo mundo 24 horas também. Então Sim. Tem cena que foi captada do Jim Carrey jogando cadeira nas pessoas. O Jim Carrey jogando os atores. Imagina que zoeirinha, cara. Não, então, você ia gravar um filme, você não sabia se você tava fazendo Jackass, né? Porque tem aqueles bastidores do Jackass, né? Dando tapa um na cara do outro, essas coisas. Sim. Ou você tava gravando o Mundo de Andy, cara. E aí vai ver a porra do Jared Leto pagando de coringuinha em set. É aí que você vê o ator de verdade. Ele não fica pagando, ele incorpora a porra do personagem. É, se você for fazer o Coringa, eu acho que no mínimo você tem que fazer igual o Heath Ledger. Morrer, né? Continua, Léo. Pra não prejudicar o marketing do filme na época, a produtora não solta essas imagens, mas anos depois eles disponibilizam pra fazer um documentário Gene e Andy, que vocês podem ver na Netflix, que é maravilhoso cada cena. Você fica chocado de ver a semelhança dele com o Andy Kaufman e tudo que ele fez. É, mas procura o filme, né? Procura o filme primeiro, porque... Assiste o filme, cara. Agora, aqui eu dei uma pesquisada e ele realmente não tá em nenhum serviço de streaming aqui no Brasil. Você só, gente, legalmente, você só consegue ver alugando ou comprando pelo iTunes, na Google Play ou no YouTube. Então, gente, passando o caminhão na frente da casa de vocês, se derrubar, pega. Sim. Porque vale muito a pena esse filme. Podem roubar, não. Não, roubar não. Caiu, o caminhão foi embora. Esqueceu. Esqueceu. Sobrou é nós. Achado não é roubado, Léo. Depois desse filmaço, a gente entra nos anos 2000, vai ter dois lançamentos do Jim Carrey, mas a gente volta a falar um pouquinho do Andy Kaufman pelo seguinte: enquanto ele negocia pra fazer um filme que lançou em 2000, que é o Grinch, que eu sei que o Rafael adora o Grinch. Porra. É, quem não adora? É muito bom isso. Enquanto ele negocia, ele precisava ter os direitos pra fazer esse filme. Ele vai até, se eu não me engano, a esposa do Dr. Seuss. Não, cara, mas esse daí já não caiu em... Domínio público, não. Domínio público? Não. Não. Eu acho que... O Dr. Seuss morreu em 98. Domínio público, se não me engano, são 70 anos. Bom, gente, se vocês quiserem ouvir o livro Como o Grinch Roubou o Natal, procurem aí no nosso feed, tá lá, Como o Grinch Roubou o Natal. Que é uma interpretaçãozinha que eu fiz no Natal de 2018. E muito bom, por sinal. Muito obrigado. E pra poder fazer esse filme, o Jim teve que negociar com a esposa do Dr. Seuss. E ela não queria aceitar, porque não foi o Jim que foi negociar. Ele tava fazendo o filme Man on the Moon e ele foi como Andy Kaufman. Ela falou: meu, eu não vou deixar um maluco desse, porque ela achou que aquele cara fosse Jim Carrey. Eu não vou deixar esse maluco fazer o filme do meu marido. O Jim insistia muito, muito, muito, e ela brava e não deixava. Aí ele tá com a cadeira nela, né? Cara, aí vem aquele momento que a gente não sabe se é verdade ou mentira, porque gostam de fantasiar sempre as histórias. Dizem que o Jim Carrey, / Andy Kaufman, se levanta, deixa uma coisa cair no chão e abaixa pra pegar. E aí, no que ele abaixa, ele meio que... não dá pra ver o rosto dele. Quando ele levanta fazendo a risada do Grinch e olha pra cara da esposa do Dr. Seuss. Na hora, ela pede desculpa e fala: é teu. Porque eu não lembro. Vai ter. Eu acho que é muita história isso. Não, mas tem um detalhe que muita gente pensa que a cara do Jim Carrey no Grinch é maquiagem. Não é. Claro que assim, existe a maquiagem, mas as expressões faciais lá é totalmente ele. Tanto que tem aqueles vídeos de crianças perguntam, sabe, pra atores adultos e tal. Atores adultos é muito ótimo, né? Crianças perguntam pra atores adultos. Mas tipo, crianças perguntam para Jim Carrey. E teve uma criança que perguntou: Jim, a sua cara no Grinch era maquiagem ou era você mesmo? Daí ele: não sei. E fez a cara. E fica igualzinho, só falta o nariz. Exatamente, fica muito igual. Por isso que pode ser que seja verdade essa história aí, cara. Que gostam de inventar essas lendas urbanas, mas dizem que foi isso que convenceu a senhora doutora Susa a dar os direitos pra ele fazer o Grinch, mas nesse ano saiu outro filme também. Que... Dinheiro, né? Dinheiro também. Porque... Money, money. Não, e outra coisa, eu acho que esse é outro filme que dublado também ficou muito bom, né? Sim, sim. E foi a maior bilheteria do ano. Briggs tá de parabéns pra caralho. Tipo, já que a gente já tá falando dos filmes, né? O Grinch, ele é um filme muito foda. Primeiro pra quem gosta de Natal. Eu acho que, né, muita gente gosta de Natal, mas enfim. É, ele tem todo aquele negócio do narrador e tal. E na Quenlândia, bababá, bababá. Aí, enquanto isso, vai pra uma montanha, o Jim Carrey tá com um livro, lendo o nome de cada um e gritando "Eu te odeio!" de cima da montanha, tá ligado? E com a voz do Guilherme Briggs, isso fica tão sensacional, cara. Puta que pariu. E a dublagem fez jus ao original, porque o original é muito parecido. Sim, e o Briggs mesmo fala que essa foi uma das dublagens mais lazarentas que ele fez. Que também, né? Que foram, tipo, muitas horas seguidas, assim, pra caralho mesmo. Gritando feito um desgraçado? Gritando feito um desgraçado. Então o Briggs fala que foi extremamente desgastante fazer esse. É que tem, assim, o dublador do Jim Carrey não maquiado é um, maquiado é o Briggs. Isso é algo que eles combinaram entre eles. Sim. O cara até fala, pô, Briggs, mas deixa o máscara pra mim, por favor. É, tem razão, ele tem dubladores diferentes. Mas esse filme, inclusive, como você falou do dinheiro pra senhora doutora Suss, foi a maior bilheteria do ano, mas não foi o único filme do Jim daquele ano. Os diretores que fizeram com ele... Porra, saiu uma cachorra latina no fundo? Saiu. Tá, então vou voltar. Bom, o Rafael falou do dinheiro, mas o Grinch realmente lucrou muito. Foi o filme que mais atingiu números na bilheteria naquele ano, nos Estados Unidos, lógico. Mas não foi o único filme do Jim nos anos 2000. Ele lança também Eu Mesmo Irene, que é com os mesmos diretores de Debby Lloyd. Eu, particularmente, gosto de algumas partes desse filme, mas acho que eles pegam pesado em algumas coisas. Mas é um filme que, de novo, ele faz mais de um personagem, faz um trabalho bem legal. É um filme de falar, cara. Conhecido dele. Esse filme, é a primeira vez que eu assisti na casa de uma amiga minha na época da escola, do colegial. E na hora que chegou o cara, o policial amarrado na árvore com o pato enfiado no cu, eu acho que fazia anos que eu não ria tanto na minha vida, cara. Esse filme é bom pra caralho, é forçadaço, mas é muito bom. Eu queria comentar só um negócio ainda sobre o Grinch, que o Léo falou da questão de ter lucrado pra caralho. Eu acho que é muito óbvio isso. Porque, querendo ou não, é um filme que atrai criança pra cacete. Atrai os adultos que gostam do Jim Carrey. E a criança, ela não quer ver uma vez só. É. Ela quer ver pra caralho. Então, assim, obviamente já dá muita grana, né, cara? É, e também é uma história consagrada. Já tinha aparecido em Esqueceram de Mim, caralho, quatro. E o Eu e Mesmo Irene eu assisti recentemente. Tem umas cenas... É que, assim, a gente tá discutindo o humor da época de cada filme, né? É. É, não dá pra gente falar, pô, esse filme não dá, porque naquela época dava, naquela época podia fazer daquele jeito, tanto que foi feito daquele jeito. É, tanto tipo, ah, pô, ele vai lá pegar uma lata de refrigerante, volta, não é ele, é o Hank, ele vai transa com a Renée Zellweger, depois no outro dia acorda ela achando que tinha transado com o não Hank, o bonzinho. No outro dia, acorda, o Jim Carrey vai no banheiro, fala, Irene, por que que eu tô mijando como se eu tivesse trepado a noite inteira? E aí, tipo, ela se toca, aí ele vai, corta pra uma cena que eles estão na cama, ele tira um consolo, ele senta em cima de um consolo, daí ele levanta, ei, caralho, que porra é essa? Aí, ó, então você não ficou satisfeito só com o meu? Ah, então, não foi pra mim. E daí corta pra uma cena dele lavando a bunda na pia. Sim. Não, fora a questão dos filhos dele, né? Que são os filhos do motorista. O motorista chama Chonté. Ah, não. E aí os três filhos nascem e um dos filhos chama Chonté Júnior. Puta que pariu. E ele pega como se fosse filho dele, sabe? Do tipo, esse cara é o entre aspas, perdedor mesmo. Mas tem um dos melhores cortes do cinema, na minha opinião, assim. Na hora que o Jim Carrey rouba o jornal pega o jornal da vizinha que ela tinha pegado dele, abre na grama do vizinho, aliás, agacha na grama do vizinho, começa a ler o jornal, fazer força pra cagar, aí você vê o bagulho descendo. E é o sorvete. E é o sorvete. Puta corte foda esse daí, cara. Esse filme aí, ele é... Ele também é bem querido pelo pessoal que acompanha o Jim Carrey. E se você para pra pensar até agora, cada Jim tá lançando uma média de um filme por ano. É insano. A rotina do cara era insana. E de 94 até 2000... Pera, o Matheus não quer comentar sobre o Mesmerene? Não, pode continuar. Ok. Caraca, tô maluco. É... Ele dá uma pausinha aí depois de 2000 e volta só em 2003. Se eu não me engano, não teve outro trabalho de cinema nesse intervalo. Pelo menos de filme, não. Mas em 2003, o Tom Shadyac, lá do Ace Ventura, volta a fazer uma parceria com o Jim. E aí eles fazem um filme que é uma das comédias mais bem-sucedidas em questão de arrecadação de cinema na história. Eu queria te corrigir. Pode falar. Em 2001, ele estreou Cine Majestic. Sim. Filmaço. É verdade. É verdade. Ou seja, ele ficou parado um ano, só que foi 2002. 2002, é. Cine Majestic é um puta filme também, que talvez seja meu segundo ou terceiro favorito do Jim Carrey. Depois, a gente pode fazer um top 5 Jim Carrey aí, pra cada um falar dos seus. Mas, porra, basicamente é um cara... que aparece numa cidade, esse cara é o Jim Carrey no caso, e o dono do cinema dessa cidade, aquelas cidades pequenas pra caralho, o dono do cinema da cidade acha que é o filho dele, que voltou da guerra. Mas não é, né? E aí tem uns rolos. É que a maioria dos dramas dele não ficam conhecidos, né? Não. A gente tem dois exemplos. Três. É, esse realmente teve o Cine Majestic em 2001, como o Pedro falou, é mais um filme que pouca gente lembra do Jim ter feito, mas ele fica só parado em 2002 mesmo, é de 94 até 2006, por aí ele vai fazer muita coisa, porque ele lança o Todo-Poderoso, como a gente tava falando, é um dos filmes que mais arrecadou grana, dos filmes de comédia que mais arrecadou. Então, bem sucedido, todo poderoso. É engraçado pra caralho. O 2 eu já não curto muito, mas o 1 é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Puta elenco, né? O 2 eu gosto pra cacete. Eu gosto muito do Steve Carell. Steve Carell é bom pra caralho, mas eu acho que no 2 ele deixou a desejar. Que no 1 ele tá muito solto. Tá foda pra caralho. Sim, é que assim, o 2 já não era novidade também, né? É. O 1 pegou de surpresa e assim, puta elenco. Tem o Morgan Freeman, tem a Jennifer Aniston, sabe? Então, tem cenas muito boas esse filme. Sim. Puta que pariu. E até hoje o pessoal chama o Morgan Freeman de Deus por causa desse filme, né, cara? Sim. Tanto que ele fez um documentário sobre Deus ainda depois. Ele apresentando. Nesse filme tem uma cena que eu acho muito interessante, que na época eu não entendia. Na época, hoje... Pô, fazem... Quantos anos? Foi em 2003. Fazendo 18 anos. Caralho, isso. Nossa, todo mundo é ruim de... Caraca. Todo mundo é ruim de matemática. 18 anos. 18 anos. 18 anos atrás eu tinha... eu tinha 14 anos. E eu não entendia a cena dele puxando a lua. E no outro dia os barcos estarem tudo... naufragados. Eu tinha 16 e eu entendi pra caralho aquilo. E depois de um tempo, né, sei lá, quando eu era um pouquinho mais velho, eu fui assistir. Eu assisti e falei, nossa, mano, que sacada fodida. Porque é tão sutil, porque não é um puta destaque que dá, né? É ele puxando a lua, quanto mais próxima, mais a maré afasta, e os barcos estavam encalhados por causa disso. Mas é um negócio que passa tão sutil, porque passa assim, na TV, você só, praticamente você só escuta e vê uma cena de 2, 3 segundos e já vai pra outra cena. Isso é muito foda. Eu acho legal aquela... que ele não consegue controlar o pedido das pessoas na cabeça dele. Sim. Que ele vai tentando de todas as formas, tentando arquivar tudo e ele não consegue. E ele bota o computador pra fazer sim automático pra tudo. É. Exato. E aí tem uma também do... dele testando o Morgan Freeman, né? Testando Deus. Ah, então tá. Quantos dedos eu tenho aqui? Ele mostra... tem um momento que ele mostra 7. E daí o Morgan Freeman fala 7. Ele tira 2 e mostra uma mão só. Essa mão tem 7 dedos, cara. Isso é muito bom também. Ótimas cenas, ótimas cenas. Léo, qual que é a sua cena favorita desse filme? Putz, do Todo-Poderoso. Cara, eu acho que eu ficaria com essa cena aí do Morgan Freeman e ele testando o Morgan Freeman, né? Porque desde a primeira vez que o Morgan aparece lá na escadinha, o Jim Carrey nessa parte do filme, ele ainda tá sendo... ele é o cara descrente de tudo e tudo mais, e meio pistolado, cara. Essa cena é muito boa, ele sendo trollado, né? A gente vendo o Jim Carrey sendo trollado e não trollando, é bom demais. Eu gosto da cena do macaco saindo do cu do cara. Macaco saindo do cu do cara é bom também. É quando ele vai tretar com aqueles caras lá na rua, né? E faz o macaco sair do fiofó do... Sim. Porra, a cena dele zoando o Steve Carell, gente. É, eu falei, o Steve Carell tá solto pra caralho. Que ele começa a digitar qualquer bosta ali e o Steve Carell... blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, encacapupu. É muito ótimo essa cena. Foi. E eu uso uma frase, às vezes, até hoje, que é a frase desse filme... que é o "And that's the way the cookie crumble", que é a frase, é o bordão do Jim Carrey no final do filme. Sim. Eu uso, às vezes eu uso pra caralho essa frase. Quando ele finalmente vira o repórter que ele queria ser e blá blá blá, né? Ah, não que ele queria, né? Ele queria ser um puto repórter. Ser, essa frase ele usava no começo. Aí no final ele muda. É? É. Mas não é no final que mostra o cookie gigante? É, mas ele muda. Até então ele usava "That's the way the cookie crumbles". E aí depois ele muda pra "Seja um milagre", alguma coisa assim. É verdade, mas olha que engraçado. The cookie crumbles no final só. Sim. Ok, melhor. Bom, né, então foi um filme que arrecadou muita grana e tudo mais. No ano seguinte, 2004, né? Foi 2003 que aconteceu o Todo-Poderoso. 2004 ele vem pra Desventuras em Série, que ele faz o Conde Olaf. Eu acho ele muito bom, né, senhor? Eu não assisti. Não é um filme que eu acho um puta filme, mas eu acho ele muito bom, né, senhor? É, eu confesso que eu não gosto muito desse Desventuras em Série no geral, né? Se eu não me engano, tem um livro também, né, disso aí. É, baseado em livro, na verdade, que atualmente... tem uma porrada de livro. É, atualmente saiu a série pela Netflix, né? É. Com outro ator, que eu acho que essa nova série é muito melhor do que o filme, mas... Ele tá falando que é uma bosta. Ele tá falando que o Jim Carrey é um lixo, é isso que ele tá falando. Não, eu não tô falando que é ruim, mas o ator que fez o papel na série hoje, eu achei que ele foi muito melhor do que o Jim Carrey, mas ok. É que esse Conde Olaf dele tá bem caracterizado, pelo menos, né? Tá bem legal. Ah, e em 2004 ele volta a fazer um drama. Ele vai fazer O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que tem Locomocast sobre ele. Sim. Brabo demais. A gente nem vai comentar, ouvir lá. Exato. Tá, o link tá aí na Exatamente. Publicação. Se você quiser saber o que a gente pensa sobre Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, escuta esse Locomocast. Tá show, tá lindo, tá gostoso. É espetacular, esse é espetacular mesmo. Mas é 2004, ouçam lá pra darem mais audiência, por favor, né? E 2005 ele faz um remake. Acho que é o primeiro remake que ele vai gravar, que é o filme Loucuras de Dick Jane. Ele faz o remake do filme original de 77 e o Jim Carrey faz o remake em 2005 com a Jennifer Aniston, né? Não. Não é ela de novo nesse filme? Não. Ah, não. É verdade. Eu confundo sempre as atrizes. É a... Cadê essa porra? Téa Leoni. É, eu sempre inverto elas. É, esse filme eu gosto muito. Esse filme também eu acho muito engraçado. É um dos que eu mais dou risada dele. Mais ou menos. Eu não sou muito fã dele, não. Eu recentemente reassisti. Eu gosto, mas... tipo assim, pra você assistir de vez em quando você não tem nada pra assistir, vai. É um filme que diverte, te distrai. Prefiro o Leandro Hassum? Prefiro o Leandro Hassum. Mas ok. Mas vai. Mas não é um puta filme, né? Cara, eu gosto pra caramba desse filme dele. Pra caramba. Vai ficar chateado com a gente, cara. Ah, eu fico, mas não é o meu preferido. Ele falou, eu fico. Puta que... Eu fico, mas não é o meu preferido dele. 2006, vocês lembram se ele fez alguma coisa? Que aí eu lembro que depois ele faz em 2007 só. Se não me engano, 2006, e no sexto ano, Deus descansou. É. Não teve nada. O último foi Dick and Jane e depois veio em 2007. É, que aí ele já faz o número 23 também. Não foi muito sucesso. Muita gente gosta, mas não foi um filme que ficou pra história do Jim Carrey, né? Não foi. Eu gosto da atuação dele. Mais do que do filme, eu gosto da atuação dele. É, o filme é aquelas loucuras de teoria da conspiração americana, né? Isso aí. Agora a atuação dele ficou legal pra caramba. Sim. Eu acho que é um filme completamente diferente de tudo que ele já fez, né? Sim. Porque não tem absolutamente nada de comédia nesse... É um suspense, né? É. Eu acho que às vezes pode ser que tenha muita crítica e não tenha feito tanto sucesso por conta disso. Eu acho que é porque pega um ator que vem de comédia e as pessoas ficam com essa bagagem e acaba pesando sobre o filme, eu acho. Ah, mas ele já tinha feito o Brilho Eterno, o Mundo de Andy, que o Show de Truman, né, que já não era um comédia. Será que ele ainda tinha que se provar naquela época? Aparentemente sim, porque até hoje, cara, se o Jim Carrey pegar pra fazer um negócio sério, o pessoal não vai aceitar tão bem assim, porque ele é super conhecido pelo resto. Apesar das atuações dele em gêneros que não são comédia serem foda pra caralho, o Craig saiu. Apesar das atuações dele sem ser comédia serem fodas, eu até em vários momentos prefiro. O pessoal mais assimila a comédia mesmo, que é o grande volume da carreira dele, né? Sim. Querendo ou não ter feito tantas comédias no começo, porque ele fez comédia basicamente do começo da carreira dele, até o meio da carreira dele era só comédia. Sim. Então traz esse negócio, né? Mesma coisa o povo tá falando do Robert Pattinson, né? Ah, pô, mas ele fez Crepúsculo. O Robert Pattinson ainda é pior, né? Porque é um filme que o povo julga, né? Mas no caso do Jim Carrey, ninguém leva a sério, porque, querendo ou não, no começo da carreira dele era só zoeira mesmo. É diferente do Johnny Depp, que é só Johnny Depp sempre, né? É, exato. Mas mais pra frente a gente vai ver que o Jim Carrey fez trabalho recente que não foi comédia e se deu bem. Bom, faz o número 23, né? Como a gente disse, não fez sucesso. 2008 vem Sim Senhor. Esse eu não vi. Esse eu gosto pra caralho. Eu gosto mesmo. Sim Senhor é muito bom, cara. É muito engraçado. É sobre coach, Pedro. Eu acho que de comédia do Jim Carrey eu não vi uma. Assim, do Ace Ventura pra frente, eu não vi umas três. Basicamente, ele vai numa convenção da Renaudet. É quase isso. É um esquema de pirâmide que ele só se fode, ou seja, é um esquema de pirâmide, né? É, que não sei por que na cabeça dele fica que ele só pode. É quase uma hipnose feita com ele ali, que ele só consegue falar sim pra tudo, sabe? Pô, ia dar muito ruim na minha vida isso. Mas na vida dele dá algumas coisas ruins e algumas coisas muito boas. E outras piores. E outras piores. Nesse ano também ele faz o mais um trabalho envolvendo o Dr. Seuss, que é o... Ele dubla o Orton, de Orton e o Mundo dos Cães, uma animação. Aí depois... Esse eu assisti só dublado, isso daí eu não faço ideia. 2009, ele faz outro filme animado, mas dessa vez ele teve que atuar por conta de ser captura de movimento, que é a Christmas Carol. Fora que é a cara dele, né, em todos os personagens. É os Fantasmas de Scrooge. É a famosa história do Fantasmas de Scrooge, ou seja, o clique sem controle. Mas é muito bom, né? Porque muito bom. Até então a gente tinha visto o Mickey, sabe? Tinha visto... O Tio Patinhas. Exato, mas porra, a hora que você vê o Fantasma do Natal Futuro ali, que é basicamente a morte, né? É muito, muito choque aquilo lá. Eu não vi essa versão do Jim Carrey. É muito bom. É uma animação, mas ele atua capturando movimentos. E esse ano tem outro filme que é polêmico. Esse é polêmico. Pouca gente conhece também. E eu gosto. Conhece. Eu acho muito legal. Da primeira vez que eu assisti, eu fui com esse negócio de tipo, bom, é só comédia, eu vou dar risada. E depois, no final, eu não assisti o filme na época sabendo que era baseado em uma história real, que é I Love You, Philip Morris, que aqui no Brasil vem como Golpista do Ano e tem o Rodrigo Santoro no elenco. Eu achei, sim, que o filme era totalmente o roteiro original, mas não. Quando você descobre que é baseado numa história que existe, você fica, puta que pariu. Porque é insano os golpes que o cara aplica, que o personagem do Jim Carrey aplica, é muito legal, cara. É bom. É um filme que vale a pena ver e tem um elenco muito bom. Sim, esse filme é bem legal mesmo. Tem o Obi-Wan Kenobi nesse filme. Hã? Tem o ator que faz o Obi-Wan Kenobi nesse filme. Ewan McGregor. Ah, o Ewan McGregor. É, ele tá no filme. Ele é o Philip Morris que dá nome ao filme. Os dois se pegam no filme. Ele é o cigarro. Ok. É porque é Philip Morris, né? Sim. Esse filme é bem legal, mas ele não foi bem recebido e não fez tanto sucesso porque os cinemas limitaram, né? 2008, e eles iam tratar de um filme que era a história de um golpista que, além de mostrar como aplicar golpe em vários lugares, mostrava relacionamentos homoafetivos o filme inteiro. Então não foi bem recebido na época, os cinemas não estavam colocando ele em cartaz, não estavam levando ele pro... Quando traziam limitado, só tinha um horário específico, então o filme não conseguiu emplacar, muita gente não conseguiu nem ver. E aí, depois de 2008, Jim Carrey já entra naquela fase onde ele faz poucos trabalhos, a gente começa a ver menos o Jim Carrey. E se eu não me engano, cara, de 2008 pra 2010, ele tomou pedrada pra caralho também por causa do I Love You, Philip Morris, né? Exatamente. Aí depois já vem o Pinguins do Papai, né? Lá em 2011, que é, cara, eu assisti esse filme 6 vezes no mesmo dia. É não bonito. Eu assisti esse filme 6 vezes no mesmo dia. Cara, eu não vi. Eu não acho um puta filme, mas é um filme bonito. Não é, é um filminho de sessão da tarde, né? É, exatamente. É, não é um puta filme, mas é que tem o Jim Carrey numa atuação que eu gosto. É um filme que eu acho até engraçadinho, a história é legal e tem pinguim. Então, sei lá, na época eu assisti ele. Eu assisti logo que ele lançou e eu vi ele, eu aluguei esse filme e assisti 6 vezes, cara. Quantas vezes você assistiu Marley e Eu, só pra saber? Nenhuma. Nossa, eu vi uma só porque eu não consegui ver de novo. Não dá pra ver de novo. Não dá pra ver não. Eu e o Together fomos assistir junto no cinema em São José dos Campos. Meu Deus. O filme terminou, tava os dois braços cruzados, um não querendo olhar pro outro, pra tipo, não ver o outro chorando, sabe? Eu não vi o final desse filme. Não, é chegou, não dá, chegou, velho, no não finzinho, dá. Eu cortei o filme lá que tava passando a sessão da tarde e falei, chega. É que nem aquele outro que o dono dele morre, ele fica esperando no. Ah, o Hachiko mandou. Ah, nossa, mas o dono morrer, tudo bem, velho. Eu morrer. Exato. Mas mas é a mesma coisa. Não é. Dono pode morrer. Cachorro não. Mas o cachorro sofre pra caramba no filme. Mas o humano faz bosta, Matheus. Cachorrinho é cachorrinho, cara. É, o Richard Gere que vai pra puta que pariu. Exatamente, porra. Pegou a Julia Roberts já. E ia te falar, nos próximos filmes do Jim Carrey, apesar dele ter feito papel secundário só, tem o melhor filme de comédia que eu já vi na minha vida. Baby Lloyd 2, né, óbvio. Você tá falando do Âncora? Porra! Cara, o Âncora 1, eu quase morri de tanto dar risada, mas o 2 é tipo 20 vezes melhor. O Âncora realmente... Ah, os dois, puta que pariu. São muito bons. É muito difícil de achar também. Esses tempos atrás... Acho que tá na Amazon. Tava. Saiu? Saiu. O inferno. Não tá. eu lembro que eu tive que pausar o filme, porque eu não aguentava dar risada, mas eu não tava prestando atenção em nada. Até onde eu sei, não tem mais em lugar nenhum. É, a Amazon tem um só. Ô, que bosta. Não, mas assistam. Puta que filme foda. Nossa senhora. Ele engata uma sequência fraquinha de filme, hein? Ele vai fazer o Burt Wonderstone, 2011. Eu não conheço. Que é o Burt, aquele de mágicos que ele... O Burt Wonderstone, ele nem é o protagonista, ele é meio que o antagonista do filme, que ele é um mágico cabeludo que tenta, que é uma paródia do Chris Angel. Ah, sim, é com o Steve Carell também. Isso. Eu não conheço. Tipo, ele é um mágico que fica se machucando pra fazer as coisas, ele é a paródia total do Chris Angel. É, não, definitivamente não, nossa. É fraco. Steve Carell, Steve Buscemi, Olivia Wilde e Jim Carrey. Não, o elenco é legal. É bom o elenco, mas... né? O problema é o filme, né? É, o problema é o que o elenco fez. Ele fez o filme também que Ai, me arrependi de ter feito esse filme. O Burt Wonderstone tem um bom elenco, mas o filme é ruim. Eles podiam ter reunido só pra fazer um churrasco e filmado, que dava sim. Bom. O problema foi ter dado esse roteiro na mão deles. Aí veio o Kick-Ass 2. Esse eu não vi. Que é um filme horroroso, né? Fiz questão de não vir. Não, mas ele fala, me arrependi de ter feito. Porque é muita violência gratuita. Mano, você não leu o roteiro, velho? Vai tomar no cu, né? Ué, que é essa, cara? Só abre o gibi e vê a primeira página. Exato, porra. Porra. Mas ele tá bem, ele tá bem. É. Mas o Ancora 2, puta que me pariu, que bagulho fantástico. É 2013 também, né, Pedro? Sim. Se vocês quiserem assistir, seis ouvintes, né? Se quiserem assistir um filme de comédia assim, que vocês vão cagar tijolo grosso de rir, assiste o Ancora 1 e 2. O 1, eu acho que assistiu eu, o Rafael, o Álvaro e o Outcast. Eu acho que foi. Puta que pariu, ninguém aguentava. Teve que parar o filme também, principalmente a cena do Jack Black. Mas assim, assistam legendado, porque a interpretação dos caras tá muito... Principalmente o Steve Carell, ele rouba os dois filmes. Steve Carell no segundo filme, ele é o melhor. No segundo filme, eles chegaram pro Steve Carell, tá aqui o roteiro. Ah, é uma folha em branco. Isso. Exato, praticamente isso, cara. Ai, é que a gente não vai dar spoiler. Como esses filmes não são muito conhecidos, procurem o Ancora 1 e 2, ou Anchorman... É, o Ancora 1, a lenda de Ron Burgundy, e o Ancora 2 é conhecido como Tudo por um Furo. Ou a lenda continua como o nome em inglês. Depois desse filme aí, que é de 2013, ele faz o retorno a Debi & Lloyd, né? O Debi & Lloyd 2, que foi mal aceito pra caralho, tinha uma expectativa gigante. Eu não sei, primeiro de tudo, né? Por que a galera cria expectativa em Debi & Lloyd, gente? Que pretensão é essa? Eu sei por quê, cara. Porque o primeiro realmente mudou coisa pra caralho na comédia. É, até o Ancora, o Debi & Lloyd, pra mim, era um dos melhores filmes de todos os tempos de comédia. O 2 não é ruim, porque é um remake do 1. Esse é o problema. Uma piada nova. Esse é o problema pra mim. Por isso que eu. Mas ainda assim, mesmo sendo um remake do 1. As piadas do 1 estão melhores contextualizadas. Sim. Ali. Sabe? É, o que eu falo é, ele não é um filme ruim porque é um remake do 1, ou seja, praticamente igual. Só que por ser praticamente igual, ele não precisava ter existido. Exato. E daí, Léo, você vem falar, não, porque o Jim Carrey só faz filme que ele acha que vai ser bom. O Jim Carrey também precisa de dinheiro às vezes, cara. Você acha que ele pinta uns quadros lá, você acha que ele ganha dinheiro pra caralho com isso? Ganha bosta, mano. Mas aí ele não se contradiz. Ele achou que ia ser bom, mas ele achou errado, otário. Cara, como que é? É lógico que ele acha que vai ser bom. Pegaram o roteiro do primeiro filme e entregaram pra ele de novo. Cara, você quer assistir esse filme? Você quer assistir esse filme? Você pega primeiro, assiste o trailer, depois assiste o Debi & Lloyd 1 e considera no final que tudo foi uma piada. Acabou. Tem mais nada de novo. Tem o cara que vai pegar carona com eles, que morre no caminho porque eles são uns idiotas. É a mesma história. A única piada que eu adorei do 2. Foi a piada do começo. É, que tá no trailer. É. Ou seja, você viu o trailer, você viu tudo de novo que tem no filme. Que tipo, o Lloyd ficou, sei lá quanto, 20 anos, né? Na clínica, depois de ter ficado zoado por causa da Mary Sansonite lá. E tá com a sonda e o Harry teve que trocar fralda. Enfim, é isso. Depois o Jim, ele vai fazer filmes mais obscuros, né? Ele faz Amores Canibais e ele estrela, e que ele faz um personagem que é meio eremita, né? Ele é secundário. E ele estreia Dark Crimes, né? Crimes Obscuros, que é uma série onde ele é protagonista, é um filme, desculpa, onde ele é protagonista como um detetive. Mas, cara, não emplacou. Esses dois filmes dele não emplacaram. Tanto que eu nunca ouvi falar disso, cara. Não conheço. Também. Não fez muito sucesso também esses dois filmes dele. São bem mais pesados, são filmes bem dark, com uma pegada diferente. Se eu não me engano, Crimes Obscuros nem foi pra cinema. Lançaram, foi um filme que eles usaram pra estrear uma plataforma de DirecTV, alguma coisa assim. E, então foi mal distribuído. O filme pode até ser bom, mas ninguém viu. Só fazer uma observação pro Léo e pros ouvintes. É DirecTV. DirecTV é como se fosse a Sky, ou no caso a Vivo TV hoje, Claro TV, essas coisas. Essas TVs de parabólicazinha pequenininha. Exato, acho que até, se eu não me engano, a Claro comprou a DirecTV e a Vivo comprou a Sky, se eu não me engano. Sim. Ah, é? Eu não sabia que era nesse esquema, achei que fosse... TV a cabo, né, satélite. Sim. Na verdade agora a DirecTV voltou, né, só que agora ela só faz pacote por streaming. Chama DirecTV Go. Você consegue assinar como se fosse uma TV por assinatura, só que você vê tudo por streaming na internet. Você não precisa mais de cabo, você não precisa de antena, nada. Só que é com programação também, né? É os canais de TV normal, só que você acessa, é como se fosse um IPTV, só que é um IPTV legalizado. É o GatoNet. É. Só que é ilegal. esses não fizeram sucesso, foram até mal distribuídos, depois a gente volta a ver ele. Ele chega a trabalhar como produtor, em 2016 ele produz a série I'm Dying Up Here, no canal de TV Showtime, e através desse canal, essa série teve duas temporadas, e através desse canal ele consegue estrelar uma outra série. Em 2018 ele estreia, que na minha opinião pessoal, é um dos melhores trabalhos do Jim Carrey, que é a série Kirin. Série Kirin, que infelizmente foi cancelada, numa baita sacanagem, mas a série puxa uma ideia que o Jim já tinha trazido para um livro que ele escreveu. Sim, Jim Carrey escreve livro. O livro, para o pessoal entender, o que o Jim Carrey quis trazer ali? As pessoas, na visão dele, têm medo de abordar para as crianças as questões, por exemplo, como a morte. Para onde nós vamos? O que acontece quando seus pais morrem? O que acontece com você? E outros assuntos mais difíceis, as famílias não abordam. O Jim Carrey fez um livro sobre isso e ele traz um pouco dessa essência para a série Kirin. Que a série é basicamente sobre um ventríloco que apresenta um programa infantil, uma espécie de Vila Sésamo lá deles, que é o Mr. Pickles. Só que esse cara, ele é dramático, ele tem várias questões internas que ele precisa resolver. A família dele ao redor dele tá ruindo aos poucos, tendo vários dramas. Ele perde o filho, né? Popular. Perde um dos filhos, a trama já começa com um dos filhos dele tendo morrido num acidente de carro que ele tava dirigindo, né? Não é ele que tá dirigindo, é a esposa dele, mas. E ele culpa a esposa e ele fica remoendo isso dentro dele, ele não aceita, ele não consegue processar a morte do filho, ele não consegue processar que o outro filho dele precisa de amparo, ele não consegue processar que ele tá com raiva da esposa e culpando ela, apesar dela não ser culpada, assim. E ao mesmo tempo ele tem que manter a aparência de ser um apresentador infantil que tá sempre bonzinho, sempre feliz, não tem problema em casa. Cara, essa série é sensacional e é uma pena que ela não tenha feito sucesso, que não tenha sido renovada pra terceira temporada, porque eu tava ansioso. Ela foi muito boa. Muito cara, boa. Cara, que tem isso aí? Isso daí foi pra TV, né? Não foi pra TV, você só vai achar... Tem que esperar o caminhão. Mas se fosse... Não, o caminhão já passou. Então, se você for lá fora, deve estar caindo lá no chão. Mas se fosse pra Netflix, por exemplo, mano, ia estourar essa porra. Eu acho que Kirin tem no Globoplay. Aí, ó. Tem razão. Vamos assinar mais o Globoplay. Acabou de estar o Telecine. Tem Disney, tem Netflix, Telecine, vai se fuder. Assina o Globoplay pra ver BBB e agora No Limite. Nossa senhora. No Limite com três BBBs. Tem as duas temporadas no Globoplay. É bom pra caralho. É delicado, é bonito. Bonito. Cara, e aí 2020 ele mete o Sonic, que ele é o Dr. Robotnik, que eu chamo a atuação sensacional. Não sei. Mas vamos falar sobre as polêmicas do Sonic antes? Quais? É o primeiro trailer que saiu. Não, mas isso aí todo mundo tá cansado de saber. Uma merda do caralho. Não, mas e como a internet consegue mudar as coisas, né? Porque. É, será que não foi intencional? Não. Não, não foi? Não foi. Pior que não foi. Alguém aprovou aquela bosta. É porque quiseram fazer mais semelhante com o Ouriço, de verdade. Bababá. Ser mais, menos cartunista. Exato. Aí, quando saiu, o povo caiu matando. um monte de gente fazendo versões corrigidas do Sonic, né? Quando, na verdade, era só pegar o que tem no videogame, botar pelo e partir pro abraço, né? Sim. E então, quando lançou, pelo menos eu fiquei com receio pra caralho desse filme. Porque se o primeiro trailer já tinha sido essa cagada... Ah, mas eles capricharam pra caralho no segundo, hein? Capricharam. Aí eu já pensei, putz, no mínimo vai ser divertido. Mas é um filme legal. Não, o Sonic é bom. É um filme legal. É um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Eu acho que o Jim Carrey tá bem. É. É, o Jim Carrey tá bem. Já basta. E o Sonic tá bem também. Sim. E o Tails também, spoiler. Ah, tá. Puta, caralho. Imagina como seria o Tails, hein? Pois é. Vai ter dois. Esse é aquele que eu mandei no grupo uma vez, aquela raposa empalhada, zureta lá, leprosa pra caralho. Ô, Leonardo, confirmaram dois já ou não? Confirmaram já. Já tá até. Tá filmando. Já. E vai ter o Knuckles, que é o Jason Momoa, se eu não me engano. Vai dublar o Knuckles. Isso vai ser bom pra caralho, velho. Mas vai ser o Knuckles parrudo? Por favor, não. Eu até falei um Deus me livre. Já saiu o visual dele, ele é o Knuckles com o visual do Sonic Knuckles. Pera aí, vai ter barulho de tecla aqui, vamos ver. Já saiu o visual. E quando eles estão gravando. Não, pera. Barulho de tecla não. Vamos. Puta, ficou legal pra caralho, velho. Eu tô colando no Discord. Ah, sim. Esse é o Knuckles, porra. Sim. Não é aquele Knuckles de Uganda, né? Não, eu queria muito que fosse Uganda Knuckles, cara. E ficasse lá do You Know The Way. Imagina o Momoa fazendo isso. Ia ser muito bom. É, o Knuckles tá legal. Eles estão usando bonecos em tamanho real pra fazer as cenas que tem o que contracena humano com os personagens de CGI. E eles estão seguindo com fidelidade o que vai ser o resultado final. E o Knuckles tá bem legal, o Tails tá legal. Vai ser um filme sensacional, deve ter o Metal Sonic. Cara, pra quem é fã da franquia, vai ser um filmaço, eu tenho certeza. Eu acho que eles aprenderam com o hate, né? Sim. Não, é bom, porque o hate fez arrumar isso e fez sair Snyder Cut, né? Nossa senhora. Pressão na internet é isso aí. Próximo, Léo. É, depois do Sonic, agora vai vir o... Eu acho que ele dubla alguém naquele filme da Disney, Pixar. Dois irmãos. O Sr. Goblin. Isso, ele dubla o... filme muito bom esse, cara. Muito bom, esse filme é sensacional. Quem não assistiu, vale a pena. É um filme muito bom, cara, da Pixar. É um dos melhores que lançou recentemente. Foi indicado ao Oscar, só que perdeu pro Soul. Até eu vi, assistam. Mas também, né, gente, Soul... Soul eu não vi ainda. Soul foi brabo demais. Não tem como. E o Jim Carrey é o... Desculpe. Jim Carrey é o dublador de um personagem nesse filme. E aí agora vai vir o Sonic 2, que é o filme que ele tá trabalhando atualmente. Ele vale lembrar também, né? Ele fez o... Ele participou de um documentário sobre o The Comedy Story. E recentemente ele tem aparecido com frequência no Saturday Night Live, onde ele tá com papel fixo de... Papel fixo não, né? Ele aparece em algumas esquetes do Saturday Night Live fazendo uma imitação do Joe Biden. Que a gente já deve ter visto, porque viralizou pra caralho as apresentações dele. Olha como o mundo dá voltas fodas, né? É, como diria CPM22. Ele já tinha participado várias vezes do Saturday Night Live, principalmente depois dos filmes sucesso. Sim. Ele chegou a apresentar duas vezes, dois episódios ele apresentou. Show demais. Para isso ele faz vários documentários. Tem o Jim End, que o Rafael já falou, que tá na Netflix. Mas tem o mais interessante dele ainda, que é o... Eu tô tentando me lembrar. É o da depressão, não é? I Need Colors. I Need Colors. Que é quando mostra como ele lida com a depressão, transformando a dor em arte. Pra mim, cara, aquele comentário é tocante demais. Quem quer ver esse lado dele, segue ele no Twitter. O bicho é maluco e fica postando aquelas pinturas malucas dele na internet direto, cara. Sim. Hoje ele tá mais puxado pra charge política, né? Sim. Sim. Nossa, no mandato do Trump era um por dia, cara. Mas o Rafael vai puxar alguma coisa? Vamos subir a música. Agora eu quero que cada um faça o seu top 5 Jim Carrey. 5 você facilitou um pouco minha vida e eu não vou fazer em ordem. É difícil. Eu também não. É difícil colocar em ordem. Eu só sei o primeiro, que pra mim é primeiro, definitivamente. Léo, seu top 5 Jim Carrey. Cara, eu colocaria acho que o Desculpa, o Man on the Moon, né? Que é a história dele, o Mundo de Andy. Colocaria ele em primeiro porque eu acho sensacional, é um filme muito bom. Agora eu já não sei se vai estar na ordem do que eu acho engraçado, mas O Mentiroso é muito bom. Ace Ventura, eu acho que é o primeiro Ace Ventura é muito bom. O Máscara eu gosto, mas não sei se entra no top 5. Eu vou colocar o Pinguins do Papai por conta da minha história com o Pinguins do Papai. Se for assim, eu vou colocar um hack em todos os filmes, porque teve uma vez que eu aluguei, eu esqueci de devolver, ficou um mês em casa. E puta merda, aí o último é difícil de colocar, mas acho que eu vou ficar com o Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança. Vou ficar com outro filme dele que não é voltado pra comédia. Acho que esse é o meu top 5. Matheus. Olha, como eu já tinha dito antes, eu não sou um grande fã do Jim Carrey. Então, sabe o Jim Carrey, né? É. E como eu não sou muito fã de comédia, coisas pontuais assim, que eu gosto. E como ele é uma pessoa que faz muito comédia, provavelmente os de drama deles também eu não assisti, a maioria. Em resumo, o Matheus não tem o top 5, né? Não, eu vou ficar lá, porque eu vou falar 5 filmes que eu vou assistir. Que no caso seria o Grinch, o Máscara, o Todo Poderoso, Sim Senhor e os Fantasmas de Scrooge. Show. Pedro. Vamos lá. Bom, primeiro, Brilho Eterno. Sem dúvida, tem que entrar, porque senão você é muito mau caráter, né, Léo? Ah, eu sou mau caráter, então. Você é, Matheus, você é. Eu gosto quando a pessoa sente a indireta na hora. Você não assistiu o Brilho Eterno, Matheus? Eu assisti, mas... Tá. Ok, você não gosta. Mas assiste de novo e escuta o Locomocast. Isso deu uma atividade até pros ouvintes fazerem, né? Muito bom. Aí inclusive, eu assisti depois que vocês falaram que iam gravar, porque eu não gravei porque eu não tinha assistido. Eu assisti o filme. Ah, sim. Entendeu? Aí faz mais sentido, né, Matheus? É. Vamos lá. Foi o Brilho Eterno. Eu vou colocar o Ace Ventura 2, porque o meu pai me levou pra assistir no cinema isso. Foi engraçado demais. O Debi & Lóide, que é clássico pra caralho. O Show de Truman, com certeza. E... caralho, agora ficou difícil, hein? O último. Eu acho que eu vou colocar o Mundo de Andy. Que é bom demais esse filme. Show. Então vamos lá. Eu. O Mundo de Andy. Cine Majestic. Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças. Grinch. Não, não tá na ordem, viu, gente? Só pra avisar. E o Pentelho. Pentelho é bom. Esse é meus 5 melhores filmes do Jim Carrey pra mim. São filmes que eu posso assistir 500 vezes que eu não vou enjoar. Novamente, não está na ordem. Só o Mundo de Andy, que tem que ser o primeiro mesmo, que é foda demais. Vou subir o som de novo, porque o Léo quer terminar esse cast de uma maneira muito positiva. Bom, o Jim Carrey se envolveu em muitas polêmicas no decorrer da vida dele. E o Léo gostaria de terminar esse cast com isso. Por quê? Pra todo mundo ficar muito feliz na hora que esse cast acabar. Porque envolve suicídio, envolve umas paradas muito positivas. Fala aí, Léo. Bom, o Jim, ele teve vários relacionamentos, mas acho que o que mais rendeu, assim, destaque no noticiário foi com a Katrina White. Ela era a maquiadora, eles se conheceram no set e afim. Namoraram de 2012, eu não lembro até quando, mas ele, 2015 ela comete suicídio através de uma overdose de medicamento prescrito. A questão é que o marido atual da White e a mãe dela processaram Jim Carrey por dois motivos. Eles alegam que ele usou um nome falso, Arthur King, pra conseguir as receitas dos medicamentos que ela usou pra dar overdose. E eles dizem que acusavam o Jim de ter passado 3 DSTs pra ela. Acontece que o processo foi arquivado por falta de provas. E também porque o Jim Carrey, no caso das doenças sexuais, ele teve como... ele alegou que ela mesma já havia declarado pra ele que ela possui essas doenças assim que eles começaram a namorar, e parece que ela tinha escrito isso em algum lugar pra ele. E sobre a questão da receita médica, que dizem que ele falsificou, na verdade ele também declarou que foi ela quem falsificou, e depois jogaram a culpa nele. Quem joga é o marido e a mãe da mulher. Então o processo foi arquivado, mas foi uma das coisas que o Jim Carrey já tinha depressão, claro, mas foi uma das questões que mais afundou ele de vez. Foi nesse ocorrido que a gente viu o Jim Carrey sumir de qualquer tipo de holofote. Ele não dava mais entrevista, ele se isolou, ele virou um ermitão. Depois disso a gente vai ver ele cabeludo, barbudo. E aí eu acho legal vocês contextualizarem vendo o documentário I Need Colors, que mostra que ele pintou não só telas. Ele chegou num nível tão insano que ele pintou a casa inteira dele. Sim, todas as paredes é pintada. É surreal o que o cara consegue trazer com a arte dele. E uma outra polêmica dele é com a... Jenny McCarthy. Jenny McCarthy, questão anti-vax. Pode falar, Pedro. A Jenny McCarthy, que é uma modelo, né? E acho que modelo e atriz. É, modelo e atriz e ativista anti-vacina, filha da puta. Ela começou com esse papo de antivacina, o Jim Carrey, que até onde eu sei ele não é antivacina. Não. E ela é tão filha da puta num nível desse ativismo desgraçado dela, que existe um site que é jennymccartybodycount.com, que ele faz uma contagem de quantidade de pessoas que morreram por doenças que eram possíveis ser prevenidas com vacinas entre 2007 e 2015. Com tabelas de vários lugares. Inclusive o que eu tô vendo aqui é só nos Estados Unidos, na verdade. E de lá, de 2007 a 2015, segundo Jenny McCarthy Body Count, morreram 152.763 pessoas simplesmente por doenças que podiam ter sido prevenidas com vacina. E ela fica espalhando muito esse papo antivacina pra tudo que é lado. Sim, a Jenny, ela teve um filho, ela tem um filho, né? Que é autista, tá? E na cabeça dela, ela também é influenciada quando ela começa a seguir um... Inclusive esse cara, o Andrew Wakefield, é um gastroenterologista do Reino Unido. E ele é um cara que saiu difundindo nos anos 90 que a vacina tríplice dá autismo. E muita gente comprou essa fake news, aderiu isso. E graças a essa porcaria que o cara divulgou, criou-se um baita movimento antivacina que começou a criar as mais loucas teorias de conspiração, e a Jenny falava que o filho dela teve autismo por causa da vacina. O Jim Carrey não é antivacina declarado, mas na época que ele estava com a Jenny, são duas questões que pesam. Ele também nunca se manifestou contra as coisas que a Jenny divulgava. E ele chega a fazer um post no Twitter onde ele fala que uma das vacinas que está sendo aplicada pelos governadores contém traços de mercúrio, e ele tenta levantar uma tag, um movimento de que para pedir que as vacinas não sejam tão nocivas assim, que elas sejam vacinas mais puras e honestas. É mais ou menos isso que ele pede no tweet dele. Causou muita polêmica na época, ele recebeu essa taxa de antivacina, mas ele nunca se declarou contra a vacinação, né? Ele só fez esse tipo de comentário. Essa questão do mercúrio é verdade, tem vacinas que tem traços de mercúrio, mas isso não quer dizer que você vai ter envenenamento por mercúrio por causa de vacina. É a mesma coisa que você pegar um alimento que utiliza um ingrediente que é tóxico para as pessoas, mas em quantidades baixas, como conservante. Isso acontece muito, ninguém morre com isso, porque você não vai morrer com uma quantidade tão minúscula assim. Não, e antigamente, eu escutei já algumas pessoas falarem que você ia no consultório do dentista, e pra te distrair, ele pingava uma bolinha de mercúrio na sua mão. Que meio que pararam por um motivo, né? Sim, mas tipo... Ah, pararam, mas tenho certeza que não foi a bolinha de mercúrio pingar na mão da criança que matou ela, saca? É, mas essa quantidade já pode causar danos. Agora, a quantidade da vacina, inclusive como o mercúrio tá ligado a outras moléculas dentro da vacina, ele não é aquele mercúrio que vai te causar mal. Bate no fio aqui, foda-se. E um detalhe, Jenny McCarthy hoje em dia é Jenny McCarthy Wahlberg. Ela é casada com o irmão do Mark Wahlberg. Olha aí. Que beleza, hein, New Kids on the Block. Puta que pariu. Sobe o som, vamos terminar esse negócio. É, eu acho que só pra terminar mesmo a falar dele, pra não ficar tão negativo assim, o Jim Carrey voltou a aparecer em holofotes, tá? O Sonic acho que fez bem pra ele, ele começou a aparecer mais, só que agora você vai sentir ele um pouco mais guru. Ele sempre foi um cara meio místico, ligado a esse negócio de força do pensamento, e ele tem falado muito nas entrevistas dele sobre isso. Dois pontos interessantes que eu vi sobre ele. Quem assistiu a série Comedians in Car Getting Coffee da Netflix, acho que o primeiro episódio é ele o entrevistado, tá? É uma série que os comediantes vão sair no passeio de carro e tomar um cafezinho e falar sobre a vida deles. O Jim Carrey é o primeiro entrevistado. Quando o cara que apresenta o show vem na casa dele pra pegar ele de carona, ele toca a campainha, mas o Jim Carrey sai pulando o portão. Ele não sai abrindo o portão. E ele fala: a gente sempre ouve pra que a gente tem que ver o que todo mundo tá fazendo e tentar fazer diferente, tentar inovar. E ele leva isso não só pra vida profissional dele, mas ele leva isso pra tudo. Então, todo lugar que ele consegue fazer diferente do convencional, ele faz. Como, por exemplo, ao invés de abrir o portão normal, ele pulou o portão, porque ele falou, de repente eu posso dar uma ideia. Ele entrou na vibe sim, senhor. Total. E ele tem um outro pensamento filosófico que ele tem difundido bastante, de que você não é você de verdade, que você tá sempre atuando e que você de verdade é alguém triste, você de verdade é alguém que precisa ser mais ouvido, que precisa ser mais bem cuidado, mas que a sua casca, que você mostra para as pessoas, é uma versão tua que você cria e molda e atua o tempo todo. E ele diz que ele tá tentando ao máximo se despir disso e mostrar o eu verdadeiro dele, que é alguém que é triste, que não é perfeito, que precisa se mostrar de outras formas para as pessoas. Vale a pena vocês pesquisarem, joga aí no YouTube Filosofia Jim Carrey, que vocês vão ver bastante assunto sobre ele. Ele já tá falando mais abertamente sobre a depressão, sobre os períodos que ele passou fora dos holofotes, cara. Aí que eu acho que a pessoa transcende, sabe? Ele passa de um ator, ele começa como comediante de stand-up, ele vira um ator de comédia, ele arrebenta no drama, ele passa por apuros na vida dele, por coisas assim que qualquer um poderia ter se matado, ele consegue dar uma volta por cima, entra na veia artística, entra na veia crítica com as charges políticas, e agora ele mostra esse lado filosofia dele, que vale a pena conhecer esse cara extraordinário que é o Jim Carrey. Concordo com ele. Isso aí. Sobe o som. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Muito bonito esse LocomoCast. Falamos sobre filminhos que aqueceram nossos corações por um bom tempo, né? Que nos trouxeram altas risadas, altas aventuras. Muitos bonitos esses filmes. E veremos muito mais de Jim Carrey. Eu que realmente queria ver ele em outros dramas, porque eu acho que ele é melhor em drama do que em comédia. Sim. Mas tudo bem. Eu queria aproveitar um negócio aí que o Pedro e o Léo falaram. De antivacina, de causar autismo e tereltel, etc. Pra quem não sabe, eu e o Pedro, a gente tem um irmão autista. Ele deve ter seus 40 e poucos anos, talvez. Me desculpem por não saber a idade dele, gente, mas tipo, eu não sei a idade nem do meu pai, na real. Eu só sei agora porque o Pedro me disse que é 70 mais o número do Pedro, que é 74 anos, né? Mas, 40 mais que eu. 40 mais. Mas o nosso irmão, não sei, então é difícil. Mas assim, a gente tem esse irmão que tem autismo. Tomou vacina, né? Quando precisava tomar. Eu tomei vacina quando precisava tomar. O Pedro tomou vacina quando precisava tomar. O nosso irmão que tá no Canadá tomou vacina quando precisava tomar. Todo mundo, praticamente, que a gente conhece, tomou vacina. Exato. E por que que eu tô falando isso? Por que que a gente... Porque, assim, a gente tá num momento muito fodido. Todo mundo tá de saco cheio de ficar em casa. Muita gente já desistiu de ficar em casa e tá indo pra rolê. É, muita gente não pode ficar em casa porque tem que trabalhar presencial. E tem muita gente contra a vacina. Mano, o bagulho tá louco. Você não vai curar esse vírus, caso você pegue ele muito fodidamente. Não vai curar esse vírus, você, sei lá, mano, tomando um copo d'água, comendo um pedaço de pão. Não vai, velho. Isso daí funciona. Você comer um pedaço de pão e tomar um copo d'água, funciona tanto quanto a cloroquina, né? Essas coisas. Então, assim, velho, vacina é a única coisa que a gente pode esperar pro fim dessa pandemia chegar, né? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Então, assim, vamos... Véi, esquece essas porra de cloroquina, esquece essas porra de ser antivacina, porque enquanto não rolar de todo mundo ser vacinado, a gente ainda vai continuar essa bosta. Tá e bom? Fique em casa. E fique em casa. Agora vamos para os recados animadinhos. Nós temos um grupo no WhatsApp. Tá no, o link na postagem. Link na postagem. Thiago Almeida, nosso querido, gostoso, barbudinho, entrou recentemente. Fiquei muito feliz, Thiago. Aquele abraço por trás, gostoso, apertado. É, eu gostaria também de pedir para vocês apresentarem o Locomocast a um amigo. Se você tem um amigo que, ah, pô, esse meu amigo gosta muito de Jim Carrey, apresenta esse podcast para ele. Ah, pô, eu tenho um amigo que gostou muito da série Falcão Soldado Invernal. Apresenta para ele. Ah, porra, eu tenho um amigo que tá numa bad e tal, tá, parece que tá em depressão. Mano, a gente tem podcast que é o Precisamos Falar Sobre Depressão. A gente tem podcast pra basicamente tudo. Então, assim, se você tiver algum amigo que possa se interessar por algum dos temas que a gente aborda nesse podcast, apresenta pra ele. Você vai estar ajudando a gente muito mais. Você vê que a gente até parou de falar do PicPay, porque, porra, ajudando na divulgação, você ajuda a gente muito mais do que dando dinheiro. E a gente fica muito mais grato, aliás, né? Porque quanto mais gente ouvindo a gente, mais incentivados a gente se sente pra continuar fazendo esse trampo, certo? E... eu acho que é isso. Yep. Yeah. Só pra dizer que é isso aí, sim, senhor. Eu amei fazer esse cast, nem o Grinch conseguiria estragar esse episódio. Nós demos um show como o de Truman. Eu tenho certeza que todos que ouvirem terão esse cast como um brilho eterno em suas lembranças. E pra finalizar... trilha sonora tem que ser Cannibal Corpse. Vou baixar a discografia do Cannibal Corpse e colocar. O Cannibal Corpse e músicas africanas, né? Dizer que é isso aí? Sim, senhor. Eu amei fazer esse cast. Nem o Grinch conseguiria estragar esse episódio. Nós demos um show como o de Truman. Eu tenho certeza que todos que ouvirem terão esse cast como um brilho eterno em suas lembranças. E pra finalizar aí, o Rafael, eu desejo que o Ben Affleck seja o Batman eternamente. Merda. Eu falo, velho. Eu falo, o Pedro não seguiu essa porra. Velho fazendo merda é o melhor perfil do Instagram do universo, cara. Tô ocupado seguindo gostosa no Twitter. Vocês viram aquele vídeo que eu coloquei no grupo lá do cara mostrando vacinar uma pessoa, o cara lá atrás cai da cadeira? Eu tinha visto isso. Nossa senhora, achei. Eu tinha visto no Twitter. E o velho fazendo merda e o... Como que chama aquele lá pra ver chapado? É, vídeos pra ver chapado. Vídeos pra ver chapado também é muito bom, cara. E se eu não preciso ficar chapado pra ser bom, isso é muito bom, quase tudo. Mas recomendo também. Sim. E eu mandei um pro Vini, não sei se eu mandei pra vocês, do irmãozinho balançando o outro na rede. Isso é bom pra caralho, pra caralho. Aí o Vini, caralho, morreu, eu virei pra ele. Esse é o verdadeiro balança-caixão, né, cara?